Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós temos aí um grupo piloto no Rio de Janeiro, que vai estar acompanhando a aula. Acho que vocês estão vendo nesse quadradinho aí, na parte esquerda em cima da tela, são alguns alunos do Rio de Janeiro. E nós gostaríamos de repetir essa experiência, mudando o grupo. Quer dizer, cada semana tem um grupo diferente, uma cidade diferente. E esse grupo fica como o piloto. Na medida que converso com eles, enquanto eu respondo as perguntas deles, eu estarei indiretamente respondendo a todos os outros. Claro que continua vigorando o negócio das perguntas por escrito, mas talvez tenhamos algumas perguntas ao vivo, né? Eu tinha pedido que eles se juntassem mais, estou vendo ali um monte de lugares vazios, porque senão eu fico vendo só alguns e os outros ficam do lado de fora, né? E sobretudo os gordinhos ficam prejudicados. Muito bem. Nesta aula aqui, eu queria lembrar algumas coisas que são importantes para o entendimento de qualquer tópico de filosofia antiga ou medieval que você venha a enfrentar, mas também, por outro lado, pode ser muito importante para a orientação geral dos seus estudos e até a condução da sua própria vida intelectual, moral, espiritual. O problema é que, em algum ponto da história, houve uma mudança tão profunda, tão radical, no enfoque do universo e da cultura em geral, que praticamente todo o quadro de referência foi mudado. E hoje em dia é praticamente impossível que você tenha acesso a qualquer elemento da cultura medieval antiga, que não apareça filtrado pela sua leitura moderna. De modo que, frequentemente, há um deslocamento entre o texto que você está lendo e a maneira de você entendê-lo. Isso aí acontece com todos. Quer dizer, essa mudança foi tão drástica, tão profunda, tão avassaladora, que nós podemos dizer que houve uma espécie de um esquecimento geral do quadro de referência antigo. E quando você lê esses textos, atribuindo a cada palavra o sentido que essas palavras têm hoje em dia, você vai parar longe do significado originário, mas tão longe que quanto mais eu investigo isso, mais aterrorizado eu fico. Eu me lembro sempre do negócio do Jean Forestier, que falava que existe o progresso do conhecimento e o progresso da ignorância. E sobretudo o fenômeno do esquecimento. Quer dizer, quando você perde a capacidade de visualizar ou imaginar as coisas tal como se enxergava isso numa outra época, então você está sobrepondo a esses textos um significado que eles não têm. Isso aí pode chegar, vamos dizer, ao ponto da incompreensão total e, portanto, de erros de interpretação muito graves se consolidarem como a crença coletiva da classe letrada e crenças, às vezes, que estão tão arraigadas que o simples fato de você colocá-las em questão vai fazer você parecer esquisito, né? Você pode se sentir até marginalizado por causa disso, né? Por exemplo, eu noto que hoje em dia, por exemplo, as pessoas que se dizem católicas, sobretudo no Brasil, acreditam que são católicas, estão profundamente imbuídas daquilo, né? Então elas pegam horror, por exemplo, a alquimia, a astrologia, essa coisa toda, e acham que tudo isso é pecado, que isso tudo foi condenado, que a igreja condena tudo isso. Foi o fato que é o seguinte aqui. Todos os filósofos escolásticos, todos sem exceção, eles tomavam como ponto de partida o fato de que os astros exercem alguma influência sobre o ser humano. Todos eles. Não tem um que negue isso aí. Nenhum. Quer dizer, isso aí para eles era uma coisa tão óbvia quanto 2 mais 2 é 4. Quer dizer, não se discutia isto. O que se podia discutir eram as práticas astrológicas, então, vigentes, das quais algumas tinham, tanto esse sentido ocultista divinatório, que foi evidentemente condenado pela igreja. Tá certo? Então, quando a coisa tomava o rumo de uma espécie de culto dos astros, uma coisa assim. Mas a ideia de que a posição dos astros influenciava de alguma maneira o ser humano era tão presente que mesmo os autores que mais enfaticamente condenavam a astrologia, condenavam partindo desse ponto de vista, de que o fato existia. Quer dizer, uma coisa é a existência do fato, é o que eu chamo fato astrológico, outra coisa são as teorias astrológicas, e a terceira coisa são as práticas astrológicas. Então podiam condenar certas teorias, podiam refutar certas teorias e condenar certas práticas, mas o fato jamais contestaram. E ao contrário, afirmam taxativamente. O próprio, vamos dizer, o mais radical dos inimigos da astrologia, que é Santo Agostinho, isso já na fase pré-escolástica, ele afirma taxativamente que os astros podem determinar a forma do corpo do indivíduo e, através disso, determinar a grande parte da sua conduta. Mas até ele faz isso. Até eu lembro que estava uma vez num debate com o Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, o astrônomo do Observatório do Valongo, e ele disse isso: ah, os filósofos escolares todos condenavam a astrologia. Eu digo, cite um. Todos negavam a influência dos astros nos seres humanos. Eu digo, cite um. Ele não citou nenhum. Eu falei, bom, então eu vou citar alguns que afirmam que isso existe. E citei 14. Não pude dar a página, tá certo? Mas lembrar mais ou menos o autor e o nome do livro, na maior parte dos casos. Né? Hoje eu não saberia citar os 14, isso foi 20 anos atrás. Não me lembro mais quais são os 14, mas posso facilmente, né, puxar isso do meu arquivo. Mas, então, este é um exemplo. Você vê, um mundo onde as pessoas acreditam que a conduta humana é determinada, em parte, por fatores cósmicos que estão enormemente para além do alcance da ação humana. Certo? E um mundo que não acredita nisso, eu digo, as pessoas estão vivendo em mundos diferentes. Isso quer dizer que, para um homem medieval antigo, quando você via uma pessoa agindo assim, assado, você não estava vendo apenas o efeito de um condicionamento biológico, genético ou uma escolha pessoal. Não, você estava vendo, vamos dizer, de certo modo, a tradução terrestre de fatores cósmicos. Quer dizer, reconhecer, por exemplo, as pessoas pelos tipos, seus tipos astrológicos é uma coisa banal, de certo modo. Quer dizer, você associar. Por exemplo, se você via um indivíduo irascível, né, nervoso, eu sempre o associava ao planeta Marte, tipo marciano. Né? Se você via um homem gordo, bonachão, tá sempre, como é que se diz, muito seguro de si, você associava com Júpiter. Se você via um sujeito magro, melancólico, taciturno, você associava com Saturno. Isso é uma coisa óbvia, né? Ele fazia parte da percepção normal das coisas, né? E hoje eu vejo que, se você não recompõe de algum modo este quadro imaginativo, simbólico, no qual todas as pessoas viviam na época, inclusive os filósofos também viviam, vocês bem não entendem do que eles estão falando. Você atribui a eles um sentido modernizado. Tá certo? Porém, não é só um quadro imaginativo. Mesmo a palavra imaginativo tem um sentido hoje e outro sentido antigamente. Você vê, por exemplo, que quando apareceu a reforma protestante, um dos elementos básicos do debate entre protestantes e católicos era a ideia de mostrar que toda a religião do outro não passava de um produto da imaginação humana. Quer dizer, tudo aquilo que você acredita foi você mesmo que inventou. Mas acontece que este debate já estava se travando, vamos dizer, num ambiente que já não era o ambiente da cristandade medieval, porque este argumento, olha, isto é imaginário, não funcionaria na Idade Média. Por quê? A partir do momento em que aparece a cosmovisão moderna, galileica, o imaginário é simplesmente um produto mental humano, um produto da cultura. Porque só existem, na verdade, dois tipos de realidades. Um é a realidade do mundo físico, constituído de certas propriedades matemáticas, e o outro é a mente que descobre essas propriedades matemáticas. Só existe isso. O resto é tudo irrealidade, é tudo aquilo que é explicado como imaginário é colocado fora do âmbito da realidade. Ao passo que, para toda a cultura anterior, o imaginário é um modo de apreensão da realidade como qualquer outro. Na verdade, continua sendo até hoje, apenas não é reconhecido culturalmente. Ou, melhor ainda, não é reconhecido em certos meios culturais. Em outro, continua sendo até hoje. Então, você dizer que uma coisa é imaginária não quer dizer que ela não exista. Porque quando você diz imaginário, você está se referindo ao modo de conhecimento dela e não à natureza dela. Você dizer que tal coisa é imaginária não quer dizer absolutamente que ela exista só na imaginação. Por exemplo, todo mundo assistiu o documentário do 11 de setembro, dos atentados de 11 de setembro. Você viu um aviãozinho vindo daqui, outro vindo ali, depois o prédio vindo abaixo. Você não viu ninguém gritando, você não viu sofrimento humano, você não viu braços e pernas voando, você não viu o desespero de todas aquelas pessoas lá dentro. Tudo isso você só conhece por imaginação. Tire do quadro todos esses elementos que você só concebe por imaginação e o evento se torna totalmente irreal. Quer dizer que, vamos dizer que toda a substância efetiva do que aconteceu lá, tá certo? E tudo o que aquilo representou para aquelas pessoas que estavam envolvidas no caso, tá certo? Quer dizer, toda a substância humana do acontecimento só é acessível por imaginação. E se você retirar do quadro este imaginário, sobra o quê? Apenas uma figura visual de um aviãozinho voando, batendo num edifício de papelão. Não é isso? Você suprima, por exemplo, está conversando com uma pessoa, né, e você está dizendo para ela alguma coisa que é muito importante para você. Então, vamos supor que você está dizendo que você a ama ou que você a odeia, você tem um problema com ela, qualquer coisa. Tire completamente os elementos imaginários do quadro. Quer dizer, você não é capaz de imaginar a reação dela. Você só a enxerga, vamos dizer, do ponto de vista visual. Você só vê aquela figura se mexendo no espaço. E você nada imagina e nada concebe por trás daquilo. A cena perde todo o sentido imediatamente. Não é isso? Então, isso quer dizer que a nossa própria experiência revela, vamos dizer, que o imaginário é um componente essencial da realidade. E a imaginação é uma função essencial do conhecimento da realidade. Não é isso? Quer dizer, se amputado daqueles elementos que só são acessíveis por imaginação, praticamente toda e qualquer experiência humana perde o sentido imediatamente. Tá certo? Então, por que associar o imaginário com o irreal? Isso, quer dizer, é um hábito que está tão arraigado na nossa conduta e na nossa educação, que se torna um automatismo. Tá certo? E você vê que isto, já no tempo do debate entre protestantes e católicos na reforma, isso já estava no ar, por assim dizer. Isso quer dizer que para todos aqueles envolvidos naquele drama, todo mundo imaginário do cristianismo já havia desaparecido, já não tinha mais eficácia para todos eles, né? Portanto, de certo modo, isso é a mesma coisa que dizer que cada um deles estava discutindo em favor de uma coisa que ele mesmo não compreendia e contra outra coisa que ele também não compreendia mais. Então, o próprio surgimento do debate revela, então, um enfraquecimento do imaginário cristão. Tá certo? E, para complicar a coisa, você veja que aí eu até mencionei isso numa aula anterior, naquela época já havia surgido toda uma nova intelectualidade que já não estava ligada às universidades medievais. Então, eram, por assim dizer, intelectuais que não faziam parte da intelectualidade oficial, por assim dizer, né? E que não viviam entre intelectuais, o debate dele, a convivência diária deles não era com os seus pares, tá certo? Mas eram o que nós podemos chamar de intelectuais palacianos, quer dizer, eram pessoas do meio nobre ou que tinham sido, vamos dizer, colocadas sob a proteção da nobreza, viviam ali como funcionários do palácio, alguma coisa assim. E o meio social deles era a aristocracia e não a intelectualidade. Tá certo? E foi por isso mesmo que tiveram que começar a escrever nas línguas nacionais, porque os aristocratas não falavam latim. Foi só por causa disso. Quer dizer, foi para atender aos seus novos patrões que eles começaram a escrever em línguas nacionais. Então, ao passo que antes, quando o debate era interno na intelectualidade, todos eles falavam latim. A condição prévia para você ter um ingresso na intelectualidade era falar latim, ter acesso à língua internacional. Mas se você pega qualquer universidade da Europa, lá dentro você tinha pessoas de 20, 30 nacionalidades diferentes. E a única comunicação possível era numa língua internacional, que era exatamente o latim. Então, seria mais ou menos como você querer estudar no MIT e não falar inglês. É impossível. Porém, quando começa a se formar essa nova classe intelectual, de pessoas que são, por um lado, são desligadas do clero, não são necessariamente membros do clero. E, segundo, não estão numa conexão, numa convivência diária com os seus pares, mas estão vivendo no meio da aristocracia, exercendo ali, portanto, uma função ambígua. Quer dizer, por um lado, eles são mestres, são professores desses aristocratas, e por outro lado, são empregados deles. Né? Isso já cria uma situação extremamente ambígua. Né? Você, afinal de contas, quem... Santo Tomás de Aquino dizia, é próprio do sábio o ordenar. Né? Mas se você é um sábio, mas você, ao mesmo tempo você é empregado do idiota, né? Sim, você manda nele sob certo aspecto, porque você sabe mais do que ele, mas por outro lado, ele manda em você, porque ele que está pagando, ele pode ou te demitir, ou pode te mandar prender, ou pode até mandar cortar sua cabeça. Então, é muito interessante você observar, estudar a vida de alguns desses intelectuais palacianos, como Thomas More, por exemplo, que acabou sendo decapitado pelo rei e acabou virando um santo da igreja. Mas Thomas More, durante toda a sua vida, ele ali na corte de Henrique VIII, ele que era um homem que preferia viver na austeridade, como um monge, embora fosse um homem casado com filhos, tinha lá seus bens, era até rico, de certo modo. Essa riqueza dele foi obtida a serviço de Henrique VIII. E na corte de Henrique VIII, vocês não são capazes de imaginar a exuberância e o luxo daquela coisa. Né? Por exemplo, os dedos do rei mal podiam se mover, porque eram todos cheios de anéis. Tinha 5, 6 anéis em cada dedo. Né? E os camaradas o tempo todo coberto de peles de animais caríssimas, né? E cheios de joias. Era, assim, era uma coisa que hoje nós consideramos de mau gosto, kitsch. Hoje em dia a elegância está um pouco associada até uma certa simplicidade, mas na época o que era a moda era, né, uma abundância escandalosa. Então você imagina um homem profundamente cristão como Thomas More, né, que vivia lá entre, né, rezas e penitências, ao mesmo tempo tendo que conviver com essas pessoas o tempo todo e tendo a posição ambígua de, por um lado, ser de um conselheiro, professor do rei, e por outro lado ser um empregado dele. Né? Esta situação ambígua, nenhum dos intelectuais da Idade Média conheceu. Nem Santo Tomás de Aquino, tá certo? Nem Duns Scott, nem Pedro Abelardo, nenhum deles passou por isso. Quer dizer, eles, na época, as universidades eram mantidas pela sociedade em geral e eram totalmente independentes dela. Quer dizer, considerava-se que era um mérito da sociedade contribuir para a manutenção das universidades. E até para a manutenção de estudantes estrangeiros. Chegar a um lugar, estudante estrangeiro chegar, a primeira coisa que ele fazia é visitar algumas pessoas e pedir a colaboração delas. Mas elas não tinham autoridade sobre ele. A autoridade era da universidade. Tá certo? Então a universidade se transformou num poder autônomo. Esta ideia de autonomia universitária ainda existe hoje. Claro que hoje ela é apenas um simulacro, mas... ela existiu realmente, vigorou realmente durante a universidade, ao ponto de que, aliás, a própria palavra universitas, por um lado, significava, né, universitas literarum et scientiarum, quer dizer, universidade da ciência da letra, mas a palavra universitas era usada mais para designar o conjunto dos professores e alunos, né? Quer dizer, o universo dos professores e alunos. E essas pessoas se tornam um poder que é independente da igreja e independente dos governos locais. Era um poder que chegava a atemorizar os outros dois. Por exemplo, quando havia certas revoltas universitárias, o corpo, a corporação universitária inteira, né, se revoltava contra uma coisa e outra, destruiu a cidade. Então, isso quer dizer que nesta época os intelectuais não tinham satisfação a prestar a ninguém, nem mesmo à igreja, enquanto instituição. Prestavam satisfação, vamos dizer, à doutrina cristã, porque eram todos cristãos, evidentemente, e o cristianismo era a crença dominante. Mas institucionalmente, ninguém tinha poder sobre a igreja. Muito mais tarde, por volta de 1500, começa uma disputa entre os reis e a igreja para ver quem consegue mandar na universidade. Né? E essa disputa termina com uma vitória, pelo menos provisória, da igreja. Isso quer dizer que a igreja passa a dominar as universidades mais ou menos por volta de 1600. Eu não tenho a data certa aqui na cabeça, mas foi nesta época que ela consegue dominar a universidade. Mas ao longo dessa disputa já começa a se formar, então, paralelamente, uma outra intelectualidade. Quer dizer, os nobres, intelectuais, os nobres e pessoas ricas começam, vamos dizer, a atrair intelectuais para o seu círculo de convivência, portanto, fora da universidade, já numa espécie de concorrência. Só isso já basta para explicar muitas transformações que houve então. Não é necessário dizer que esses intelectuais, em geral, eles mesmos tinham alguma formação universitária, tá certo? Mas era apenas a formação adquirida na juventude. Quer dizer, uma coisa é você passar 4 ou 5 anos numa universidade, outra coisa é você fazer uma carreira dentro dela, tá certo? E chegar, vamos dizer, até os postos mais elevados. Então, por exemplo, Descartes teve algum estudo escolástico durante algum tempo, mas não se pode dizer que ele tenha, vamos dizer, absorvido a cultura escolástica como absorveu um Duns Scotus ou um Tomás de Aquino. Então, embora de proveniência universitária, esses novos intelectuais já não pertenciam ao meio universitário e não tinham aquela cultura escolástica extensiva que tinham na outra época. Né? Então, manipulando certas questões que são próprias da filosofia escolástica, você vê mesmo que são amadores, não sabem colocar as coisas direito. Né? Um exemplo, por exemplo, é o próprio Thomas More. Thomas More tem uma discussão com um sujeito, e o sujeito diz para ele que você não pode provar que você está acordado e não que você está sonhando que está acordado. Você não pode provar, por exemplo, que você não está sonhando que eu estou dizendo isso para você. Você está sonhando que alguém está pedindo que você prove que está acordado. Tá certo? E assim por diante, né? E o Thomas More, ele leva isso, ele vai, prossegue esta análise da indistinção entre sonho e vigília por várias páginas e chega à conclusão de que somente a fé garante um senso de realidade. Somente a fé, e só que ele entende a fé não como crença subjetiva, mas como participação no corpo da igreja. Quer dizer, eu como sou um membro do corpo dos fiéis, né, a confiança que eu tenho na crença coletiva desse corpo me garante a realidade. É só isso que garante. Você vê que é uma solução paralela, similar àquela que dará Descartes, é o problema do gênio mau. Mas, como é que eu tenho certeza de que todo este universo não é um sonho que foi infundido na minha cabeça por um gênio mau com o intuito de me ludibriar? Né? E ele não encontra saída para isso, a não ser alegar que Deus é bom e Deus não faria essa sacanagem com ele. Né? Então, é uma experiência que Descartes teve e Thomas More também teve. Né? Ora, qualquer escolástico, assim, principiante, né, ele responderia imediatamente ao indivíduo: bom, você está supondo que sonho e vigília sejam estados ontológicos e não estados do nosso conhecimento da realidade. Então, todo o seu enigma que você estava me propondo é evidentemente furado, é uma trapaça. Quer dizer, eu só posso ter, vamos dizer, a experiência do sonho no universo real. Quer dizer, nunca. Para você supor que o sonho é um estado ontológico, Tá certo? Você teria que supô-lo ou em sonhos, ou no universo real, que é exatamente o que você está fazendo. Portanto, esse problema não existe absolutamente. Não é isso? Então, quer dizer, é uma questão artificial, artificiosa. Tá certo? Vamos dizer, é um desafio erístico e não uma questão lógica séria. Não é isso? Mas você vê que o Thomas More leva aquilo profundamente a sério, ele sofre por causa do problema e, no instante em que ele se apega à solução que ele chama de fé, ele acha que ele está perfeitamente dentro da ortodoxia cristã, quando ele está negando toda a ortodoxia cristã. Né? Na hora que ele diz que a única base do conhecimento é a fé, ele negou toda a doutrina cristã. Você vê que a existência de um mundo real cognoscível pelo ser humano, tá certo? É um dos tópicos básicos da doutrina da igreja. Principalmente Thomas More, que era um católico, discutindo com um protestante. Então, teoricamente, o protestante seria o defensor do subjetivismo, quer dizer, da pura crença interior, tá certo? E o católico seria o representante, vamos dizer, da doutrina do conhecimento objetivo, mas você vê que ali a situação inverte, e Thomas More, no instante em que ele mais está se apegando à igreja como instituição, como corpo de fiéis, ele está, no mesmo instante, negando a doutrina da igreja. Não com intenção, mas isso é o que se chama, vamos dizer, isso é uma heresia material e não uma heresia formal. Não é isso? Então, e, no entanto, Thomas More é um santo da igreja. Foi né, canonizado por Pio XII. Então você vê, aliás, a igreja está cheia de santos que proclamaram crenças heréticas ao longo da sua vida. E aí, claro, depois corrigiram, ou então foi considerado apenas uma heresia material, não uma heresia formal suficiente para condenar. Né? Quer dizer, não houve um intuito herético. Né? Então isso é para você ver como os nossos católicos brasileiros eles são mais exigentes do que a igreja. Eles imaginam que existe assim, a pureza doutrinal total. Né? A própria igreja jamais conseguiu isso, mas eles... O brasileiro consegue tudo, sabe? Tem um povo, é um povo né? Iluminado, né? Ele nasce com a ciência infusa, não precisa nem conhecer a doutrina da igreja né? Para opinar sobre essas coisas. Mas estou aqui dando um exemplo de como é que vamos dizer, um santo da igreja defendeu seriamente uma doutrina que é obviamente herética. Mas onde ele coloca, vamos dizer, a fé como única garantia da existência de um mundo objetivo, eu digo, mas meu Deus, ele está... É o Kant com 3 séculos de antecedência. Né? Quer dizer, nada podemos conhecer da coisa em si, só os fenômenos, mas nós acreditamos que o mundo existe porque, como dizia, é um imperativo categórico. Nós temos que acreditar nisso, porque senão tudo vira uma bagunça. Então, isso é para dar um exemplo, vamos dizer, da inabilidade filosófica desses novos filósofos, embora tivesse ainda algum resíduo de formação escolástica. Eu imagino esta mesma discussão né? no meio escolástico, 1 ou 2 séculos antes, as pessoas ririam desse problema. Mas, quer dizer, você está falando uma coisa que está na ordem do conhecer e você está atribuindo aquilo à ordem do ser. É uma confusão banal. Um primeiranista de filosofia escolástica não podia cometer isso, mas Thomas More... que era o chanceler do rei, era um professor, era um grande intelectual, era o chanceler do reino, era o instrutor do rei, podia cometer isso em nome da Igreja Católica e ainda fazê-lo como defensor da Igreja Católica. Veja a situação já fantástica que se estava vivendo na época. Né? Estava vivendo uma espécie de alucinação coletiva. Então, dentro desta alucinação coletiva, começa então a aparecer a leitura completamente errada de tudo o que foi feito antes. Leitura que vai diminuindo. Né? Porque se você vê, por exemplo, quanto Descartes ou Kant conhecia da filosofia escolar, Descartes ainda conhecia alguma coisa, até bastante coisa, comparado com os outros do seu tempo. Né? Quando chega em Kant ignora totalmente, ele não sabe do que ele está falando. E hoje em dia, ninguém sabe nada. Claro que no século XX houve um negócio chamado neoescolástica que trouxe de volta alguma coisa, tentou explicar, tal, mas também ela vem contaminada de espírito moderno. Você vê que o neoescolástico mais famoso, que foi o Jacques Maritain, É um dos grandes responsáveis pela confusão doutrinal, teológica que se espalhou pela igreja. Então, até hoje nós temos este problema na compreensão da filosofia escolástica e até da filosofia grega antiga. Para vocês verem até que ponto isto pode ter se aprofundado, aqui tem um livro que eu estou lendo, um livro excelente, aliás, The End of Physics, né? O Mito da Teoria Unificada. É um livro que mostra que, de fato, a esperança de você criar uma teoria unificada que possa servir de base para todas as ciências, já foi, como é que se diz? O pessoal da física já desistiu disso, na verdade. Eles continuam falando isso da boca para fora, mas ninguém mais acredita. E tem muitas observações altamente pertinentes, mas quando ele é na parte histórica, comete erros assim que são. Quer dizer, eu sei que são erros, para mim, quando eu leio isso, eu vejo que estou lendo um amador, ele não sabe do que está falando. Mas são ideias que são compartilhadas praticamente por toda a intelectualidade contemporânea, exceto aqueles que dedicaram um tempo ao estudo específico disso, né? Vou dar aqui um exemplo para vocês. Durante muitos séculos foi uma crença central que o mundo todo, do movimento dos corpos que caem até a existência de Deus, podia, em última análise, ser compreendido pelo puro pensamento, a gente sozinho. Assim, os filósofos e teólogos trabalharam poderosamente para construir provas da existência de Deus. E assim, pensadores como Aristóteles e Platão declararam que a natureza trabalhava de acordo com certos princípios e procuraram deduzir desses princípios os fenômenos do mundo natural, relegando a um distante segundo lugar os testes empíricos de se o mundo funcionava realmente como suas teorias diziam. A ideia revolucionária por trás da ciência moderna, a ciência de Copérnico, Kepler, Galileu e Newton, foi que os fatos tomavam uma nova importância. A crença fundamental de que as teorias deveriam ser simples e harmoniosas foi mantida, mas a noção de que essas teorias podiam ser desenvolvidas apenas mediante a cogitação foi abandonada. Ora, o sujeito está dizendo o seguinte: que praticamente toda a ciência antiga e medieval foi construída apenas pelo uso da simples razão, sem apelo aos fatos. E que, de repente, a filosofia moderna, com o empirismo, descobriu que os fatos eram importantes e que não bastava você construir belas teorias, pelo puro exercício da sua capacidade dedutiva, mas que era necessário apelar aos fatos. Ora, a primeira coisa que me chamou a atenção para a absurdidade dessa coisa foi quando eu comecei a ler os livros de ciência de Aristóteles, que são livros que só os especialistas leem. A pessoa lê a lógica de Aristóteles, lê a metafísica, lê a política, a ética, né? Mas passa por cima do livro da geração dos animais, o livro dos meteoros, etc, etc. Quando você vai ver, 70% da obra que se conserva de Aristóteles são livros de ciências naturais. Eu digo, mas se era para ignorar os fatos, por que que os filhos ficam investigando tantos fatos? Quer dizer, aqui, só o próprio Aristóteles, ele faz a descrição da anatomia de centenas de espécies de animais, né? Anatomia, fisiologia, até embriologia. Digo, mas como? Se eles ignoravam completamente os fatos, se era para construir pela simples razão pura, então para que tantas observações? Então isso aqui parece que está contraditado. Quando você vai ver direito como as coisas foram, a ideia de construir o conhecimento pela razão pura não apareceu na cabeça de ninguém antes do ano de 1600. Quer dizer, a ideia de que a experiência não traz conhecimento, de que só o que importa é a razão pura, essa é uma ideia de Spinoza. Spinoza nega taxativamente que a experiência possa trazer algum conhecimento. Ele diz, nós temos que desenvolver tudo como os geômetras fazem. Quer dizer, você cria os conceitos, a própria construção dos conceitos é a fonte da verdade. E isso é o que caracteriza o que nós chamamos de racionalismo clássico. O racionalismo clássico é uma coisa característica da modernidade. Isso quer dizer que o indivíduo, a história que o camarada está narrando está 100% invertida. Quer dizer, ele atribui à Idade Média e à Antiguidade uma ideia que foi característica da modernidade. E foi contra este racionalismo da modernidade que se levantam os empiristas modernos como Locke e outros. Quer dizer, o confronto entre racionalismo e empirismo é um dado da ciência moderna, da filosofia moderna. Não tem nada a ver com a Antiguidade e Idade Média. Isso é para você dizer até que ponto a imagem que se tem desses períodos ela é falsificada. Mas ela não é só falsificada no sentido em que um sujeito escreve uma bobagem como essa, o outro escreve e isso é repetido. Não. Isto entra dentro da interpretação que nós fazemos dos textos. Quer dizer, nós lemos esses textos, ou os resumos desses textos, ou menções a esses textos, ainda dentro desse espírito. Então quer dizer que praticamente baixou ali uma cortina de fumaça entre a modernidade e os períodos anteriores. E essa cortina de fumaça não está só na universidade, nos livros, ela está na nossa mente. Nós todos, nós somos educados dentro desse panorama e a nossa visão não só da história, mas da estrutura da realidade está profundamente afetada por isto. Quer dizer, dificilmente você encontra uma pessoa que não acredita que só existem duas coisas no mundo, existe o real e o imaginário. O real é aquilo que acontece na ordem física, o imaginário é aquilo que você pensa. E tudo aquilo que diz respeito à religião, a pessoa encaixa na esfera dos milagres e da fé. E todo mundo embarca nisso e não percebe que está sendo profundamente moderno e anticristão. Isso aí é completamente contrário à cosmovisão cristã. Daí a hipertrofia do elemento fé, que é também uma invenção do Kant. Certo? Então, por isso é mesmo que quando nós entramos nesse estudo de lógica, nós corremos um sério risco de entender tudo formalmente correto, mas deslocado do quadro de referências real. E eu vou lhe dar um exemplo aqui. Como isso começou a acontecer e como todos os elementos que compunham a cosmovisão cristã foram se apagando do imaginário ao ponto de se tornarem, vamos dizer, puras matérias de fé, quando eles não eram. Ou eram matérias de conhecimento, que você podia chegar através de meios racionais, ou eram, pelo menos eram dados de experiências que você podia obter através do uso correto da imaginação. Por exemplo, a imagem de Deus, o que é que você entende como Deus? Hoje se entende assim, existe um mundo físico, tal como descrito pela ciência moderna, e este mundo foi criado por um ser separado dele, chamado Deus. Tem muitas pessoas que acreditam nisso e acham que isso é cristão. Ou seja, você está tomando o mundo físico como uma realidade básica. Quer dizer, o mundo físico tem sua própria constituição, ele é uma coisa independente, mas ele foi criado, entre aspas, por Deus. Bom, esta crença surgiu na Renascença. Antes ninguém pensava assim. Quando as pessoas falavam Deus, eles queriam dizer uma coisa muito diferente. Não é que existisse um conceito diferente de Deus, mas existia uma imagem diferente. E quando esta imagem começa a se dissolver, as pessoas já não conseguem entender o que a igreja está querendo dizer com Deus, então aparecem vários remédios de emergência. Um desses foi sugerido pelo Nicolau de Cusa, Nicolau Krebs, cardeal da cidade de Cusa, que é um dos grandes pensadores do período. E ele sugere o seguinte, ele... Não sei se vocês já viram esses quadros, se ele faz um retrato de Jesus Cristo, quando o olho de Jesus Cristo parece estar olhando para você, não importando qual a direção desde a qual você o olha. Não sei se vocês já viram isso. Vamos ver se alguém no grupinho do Rio de Janeiro viu isso. Alguém sabe do que eu estou falando? Todos sabem, ótimo. Então, por estatística, acredito que os outros também saibam. Então, Nicolau de Cusa sugere que esta é uma das maneiras de você começar a conceber uma outra imagem de Deus que é mais próxima da realidade efetiva de Deus. Ele diz, veja, quando você vai para a esquerda, ele está olhando para você, mas a pessoa que está do lado direito também vê a mesma coisa. Isso aí contraria uma das propriedades fundamentais do olhar humano, que é a sua direcionalidade. Na verdade, hoje em dia, se tem um conhecimento mais preciso disso, e na verdade você sabe que a gente enfoca um único ponto, e que tudo em volta desse ponto está mais ou menos desfocado, mas esse ponto é o centro articulador de tudo. Então, a visão humana não apenas é direcional, mas é eminentemente direcional. Então, quando você começa a olhar para aquele quadro, desde duas direções diferentes, tem uma outra pessoa olhando na direção oposta, e os dois estão sendo olhados ao mesmo tempo, fala, ah, bom, aí você começou a conceber o que é Deus. Agora você imagina o seguinte, imagina que tem não só duas pessoas, mas todos os objetos da sala. Todos eles estão sendo olhados ao mesmo tempo. Isso quer dizer que você tem, vamos dizer, uma visão que é, por assim dizer, pervasiva. Ela vai para todas as direções ao mesmo tempo. E não só aqui, mas em toda parte. E você, de repente, começa a entender que a sua perspectiva, a sua visão, é somente uma linha direcional no meio de um número infinito, de direções possíveis do olhar. E essas direções possíveis estão todas presentes ao mesmo tempo. Aí você começa a formar uma imagem mais concreta do que isso quer dizer com onisciência de Deus. Assim como este exercício, existiam muitos outros. Porém, um outro exercício é esse que eu lhes dei no começo, o exercício do necrológio. Então, o que é o necrológio? É você olhar a sua vida sob a categoria da mortalidade. Então, você projeta no futuro certas virtudes que você deseja encarnar. Então, toma aí um cafezinho. E tem mais disso aí. Você projeta no futuro certas virtudes que você deseja encarnar, mas que, embora você não tenha encarnado agora, são o que você agora realmente quer ser. Tá certo? E a partir daí você descobre um padrão pelo qual você pode julgar os seus atos. Antes você não tinha esse padrão. Você tinha somente a opinião alheia. Tá entendendo? Ora, se você não tem um padrão do que você quer ser, você não tem como saber se você errou, se você se afastou ou se aproximou do que você acha que deveria fazer. Tá certo? Então, essa é a mesma coisa que dizer, você não tem consciência moral nenhuma. Você tem apenas a opinião alheia ou você tem uma listinha de pecados que o padre te deu. Se você vai no confessionário e vai pegar a listinha de pecados e dizer, olha, eu fiz isso não significa absolutamente nada. Porque não é uma verdadeira confissão pessoal. É apenas preencher um formulário administrativo. Ora, mas no instante onde você olha a sua vida sob a categoria da mortalidade, você começa então a enxergar a sua vida como uma curva inteira, que se dirige a um certo ponto e que é orientada pelo amor que você tem a certas virtudes, a certas qualidades. Então, daí você sabe onde você falhou. Ninguém vai te acusar disto. Porque ninguém percebeu isto. Só você sabe isto. Está no seu segredo. Exatamente ali que Deus está olhando. Está entendendo? Não há nenhum formulário externo, nenhuma ética externa que possa substituir isso aí. Toda a ética externa, as leis exteriores, elas valem para a ordem social, e não para a sua confissão, meu filho. Então, o ponto onde você... Agora, se você não é nem mesmo capaz de saber aonde você traiu a você mesmo, como é que você vai saber se você traiu a Deus? E você não sabe nem o que você espera de você mesmo. Como é que você vai saber o que Deus quer de você? Então, através deste exercício, de você olhar a sua vida à luz de uma virtude acessível, aí você começa a compreender os pecados. Quer dizer, onde você traiu a você mesmo, traiu o seu próprio coração, e, portanto, traiu Deus. Agora, note bem, esta imagem não é o que Deus quer de você. É o que você quer de você. Mas é através dela que você pode compreender algo do que Deus quer de você. Por quê? Você vai ter que corrigir, não só corrigir a sua conduta à luz da sua imagem, mas vai ter que corrigir a imagem muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Porque você vai vendo o que ela própria tem de falso e deficiente à medida que você tenta realizá-la. Está compreendendo? Então, no início, você vai querer realizar um ideal seu. E depois, você acaba entendendo que aquele ideal não é propriamente o que Deus espera de você, que aquilo não é o que Deus espera de você, mas é uma imagem do que ele espera. E que você tem que corrigir a imagem à luz da realidade. Agora eu digo, mas se as pessoas não fazem nem isso, com que cara de pau elas vão confessar seus pecados? Lá sabendo o que foi pecado, o que não foi. Quer dizer, claro que materialmente você sabe, você fez isso, você fez aquilo. Mas esses pecados não têm forma, nem hierarquia, nem tamanho. Então, que raio de exame de consciência é esse? Que você não é capaz nem de você mesmo apurar a gravidade relativa dos seus pecados. Está entendendo? Então, você vê aqui, na época de Nicolau de Cusa, todo o antigo imaginário que facilmente colocava as pessoas diante de Deus tinha desaparecido. E elas então começam a desenvolver diferentes concepções de Deus e diferentes concepções da fé. E chegam, como Thomas More, a inverter completamente a ordem dos fatores. colocando a fé como fundamento do conhecimento do mundo objetivo. Quando, ao contrário, se você não acredita em mundo objetivo, você não pode ter fé alguma. Então, esse foi um dos muitos efeitos do surgimento da nova classe de intelectuais. E foi esta nova classe de intelectuais que formou a imagem do mundo que nós temos hoje. E não pouco importando a fé que o sujeito acha que tem, né? A visão dominante que existe deste período antigo, ela é praticamente toda constituída de fantasias. Nada bate com a realidade. Foi só muito mais recentemente, vamos dizer, depois, eu acredito, foi só no século XX, que o pessoal começou a escavar um pouco essa cosmovisão antiga e medieval, e dizer, peraí, eles não viam as coisas como nós. Não é só uma diferença doutrinal, eles dizem isso e nós dizemos aquilo. Eles estavam querendo dizer outra coisa. Veja por a que ponto a coisa vai, como o negócio vai parar longe da realidade, mas longe, longe, longe, longe, longe. Em milhares de livros, e livros de boa qualidade, você pode observar o seguinte, dizer que, até escrevi um artigo uma vez sobre isso, dizendo que quando apareceu o heliocentrismo, né, aquilo foi rejeitado porque aquilo tirando a Terra do centro da realidade, rebaixava o ser humano. Então a Terra, como era, vamos dizer, o centro da história religiosa, da história cósmica, onde se deu, né, a criação, a queda, etc., etc., toda a história de Israel, né, era um lugar muito importante, era central no cosmos, né, e que, de repente, a imagem copernicana rebaixava a Terra à condição de um planetinha insignificante colocado na periferia. Isso aqui aparece em milhares, milhares, milhares de livros. Quando você vai investigar a coisa mais profundamente, e quem te deu o trabalho de investigar isso foi esse grande filósofo, o Jean Borella, né? O Jean Borella diz, vamos ver se é assim mesmo. Então, vamos ver primeiro se o sistema ptolomaico que colocava a Terra no centro tinha esse tipo de ênfase de colocar a Terra no centro para exaltá-la como um lugar muito importante. Então ele descobre primeiro que não. Que o centro axiológico, o centro de valor, valorativo, nunca foi a Terra, foi o Sol. Porque afinal de contas era o Sol que simboliza Jesus Cristo e não a Terra. A Terra simboliza justamente uma região mais baixa, inferior. Então, quando se colocava no centro, o centro não significa o lugar mais elevado, nem mais importante, significa o embaixo. E quanto mais afastado deste centro, a mais perto de Deus. E, em segundo lugar, ele descobre que a concepção estritamente heliocêntrica não teve muitos defensores nem na Antiguidade e nem na Idade Média. Ele vê que Aristóteles foi um dos poucos que insistiram nisso. Ao contrário, geralmente se imaginava a Terra como solta no espaço e em permanente estado de queda. E é por isso que você aparece tantas imagens na Antiguidade com algo sustentando a Terra, ou o gigante Atlas, ou as águas primordiais, ou qualquer outra coisa. Tá certo? Então, quando aparece o sistema heliocêntrico, com Copérnico, muita gente na igreja acha que, não, agora é que está certo, porque se o Sol simboliza Jesus Cristo, é o Sol que tem que estar no centro. Então, mas então por que a igreja rejeitou o sistema heliocêntrico? É simples, porque o sistema heliocêntrico, tal como proposto por Galileu e Copérnico, estava errado. Rejeitou por razões unicamente científicas. Isso não quer dizer que esse sistema heliocêntrico devidamente corrigido não seja verdadeiro. Mas tal como foi apresentado por Galileu, e sobretudo por Galileu, que colocava o Sol não somente no centro do sistema, mas no centro do universo, era absolutamente inaceitável. Então, agora, mas se rejeitaram por razões científicas, então não é possível que ao mesmo tempo eles desprezassem a observação e acreditassem poder conhecer tudo por razão pura. Quando, ao contrário, o sistema de Copérnico, que foi construído por razão pura, não tinha condições de fazer as observações necessárias para isso. Quem criou depois um pouco de condição de observação foi Galileu e não Copérnico. E Copérnico fez tudo por dedução matemática. Então, quando você chega a ver que a história da ciência que se consagrou é exatamente o inverso da realidade, fala, peraí, gente, isso é muito grave. Porque isso aqui, o tipo de imagem que se tem da própria estrutura do cosmos, determina toda a orientação que a presente cultura tem na realidade das coisas. O próprio senso da distinção entre o real e o irreal, que é básico, é determinado por isso. Ora, você vira, portanto, que a maneira que o católico medieval tinha de entender um milagre era completamente diferente da maneira que um católico hoje em dia tem. Porque, por mais católico que seja, ele foi educado dentro dos padrões da ciência galileia, que ele acredita nela. Se ele estudar mais ciência e chegar até negócio de teoria quântica, etc., ele vai ver que Galileu estava errado. E que, de fato, o mundo da física quântica se parece mais com o mundo medieval do que aquilo que oficialmente se tem hoje como realidade. Por exemplo, o fato de que uma partícula possa parecer estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas que isso só aconteça quando esta partícula é medida, mostra que houve ali, vamos dizer, uma interferência do aparato de medição na própria conduta da partícula. Quer dizer que um fato puramente mental, que é a medição, tem algo a ver com a estrutura da realidade. Vamos dizer, isto para a mente medieval não seria um grande susto. Mas para a mente formada no mundo galileico newtoniano é um quase absurdo. E isso quer dizer que o próprio estado de desenvolvimento da ciência física ele destrói essa cosmovisão galileica ou cartesiana dos dois mundos, é o mundo hard facts, e o mundo imaginário. Mesmo porque o mundo dos hard facts não é constituído de hard facts de maneira alguma, mas apenas de uma seleção matemática. E aí se aplica, aquela famosa pergunta do Einstein de como é possível que a conduta, por exemplo, de partículas subatômicas, confira com os cálculos matemáticos que nós obtivemos por razão pura. Da onde é possível este poder de preensão das matemáticas sobre esta faixa da realidade que a física estuda? Então, este mesmo livro, que é o David Lindley, The End of Physics, diz uma coisa muito impressionante, que eu mesmo já tinha dito muitas vezes, mas é interessante ver isso declarado por alguém do próprio campo, Há uma explicação tentadoramente simples para o fato de que a ciência seja, de que a ciência seja matemática por natureza. É porque nós damos o nome de ciência àquelas áreas de investigação intelectual que cedem à investigação matemática. Ou seja, a ciência é organizada matematicamente porque ela só escolhe aqueles pedaços da realidade que são matematizáveis. Agora, acontece que esta área que é estudada pela ciência, ela não coincide com o mundo físico tal como nós o conhecemos. Ela se constitui de uma seleção do mundo físico feita segundo o próprio critério matemático. Então, isso quer dizer o seguinte: se você isolar de tudo, de todos os objetos que conhece, tudo aquilo que não corresponde às suas propriedades matemáticas, o restante funcionará de acordo com essas mesmas propriedades matemáticas. Eu digo, mas isso é uma imensa tautologia. Porque daí só resta saber que propriedades são essas. E é exatamente isso que a ciência física tem feito há 3 ou 4 séculos. Só que qual é a relação entre este mundo estudado pela ciência física e os objetos da nossa percepção real? Essa relação é tremendamente complexa. E nós começamos a ver que ela é ainda mais complexa por causa desta interferência que eu falei da medição na própria conduta das partículas. Você veja, o instrumento de medição, ele não se constitui somente das suas propriedades matemáticas. Ele é um instrumento real, que existe fisicamente, que você maneja com as mãos, né? Se você não pudesse manejá-lo com as mãos, quer dizer, se ele não fosse acessível àquelas famosas, se ele não tivesse as famosas propriedades secundárias, que assinalam a sua presença corporal, não física, corporal, real, perante o físico que está conduzindo a experiência não seria realizável. Se ele, em vez do instrumento de medição, tivesse somente a fórmula matemática do instrumento de medição, não poderia realizar uma medição alguma. Então, o que está havendo? Na hora que você procede a uma medição, está havendo uma interferência entre o mundo físico, que é o mundo das propriedades matemáticas, e o mundo corporal. Então, isso aí é a maior prova de que o mundo físico, o mundo que a física estuda, não coincide com o mundo corporal. Porque na hora que tem uma interferência corporal lá, opa, as partículas começam a funcionar de outra maneira. Estão acompanhando isto? Vamos ver se a turminha lá do Rio está acompanhando. Estão acompanhando isso aí? Perfeito. Muito bem. Entre outros fenômenos que aparecem nessa época, na época de formação das ciências modernas, surge uma consciência muito aguda. Você dá. Troca do outro aí. Surge uma consciência muito aguda da falsidade das aparências tal como vivenciadas na sociedade humana. Então, alguns aqui devem ter lido o meu trabalho sobre Maquiavel, vê que Maquiavel, o tempo todo, ele tem a consciência de estar mentindo, de estar representando um papel, e até trocando de papéis, conforme as circunstâncias. A mesma coisa aparece, não sob aquela forma cínica do Maquiavel, mas sob a forma de um drama humano real, em Thomas More. Onde, no caso, e a fé cristã, que nós não podemos negar, que fosse sincera, coexiste com o apelo de uma vocação política também muito, muito verdadeira. Quer dizer, ele acreditava que devia servir à nação através, vamos dizer, desse exercício do serviço público. E ele sobe muito no serviço público, ele começa com um pé rapado e termina o chanceler do reino. Então, aí surge um conflito de obrigações. E ele nota que o mundo da corte se constitui todo de fingimento e que o fingimento é tanto mais eficaz quanto mais cínico. Quer dizer, quanto mais uma coisa mentirosa, mais aí que as pessoas fingem que acreditam nela. Né? E, embora todos saibam que estão mentindo, todos ficariam muito revoltados se aquilo fosse desmentido ou desmascarado. Então, isso quer dizer que nessa época, como eu mencionei na aula passada, tudo se recobre de uma teatralidade. Tá certo? E o teatro aparece como a grande imagem do mundo. Na aula passada eu mencionei isso, mas eu não mencionei um aspecto importante, que foi uma das origens fundamentais disto. Você vê aqui, existe um famoso livro, o autor chama-se Fox, que é o livro dos mártires, que são os mártires protestantes que foram torturados e mortos pela Inquisição. E ao longo dessas narrativas você observa uma coisa terrível, terrível, terrível. O processo inquisitorial começa, processo por heresia, especificamente por heresia, por bruxaria eu não sei, mas por heresia, começa como um debate acadêmico. Quer dizer, o inquisidor vai, procura o suspeito e tem com ele um longo debate acadêmico. Educado, simpático, procurando convencer o sujeito de que as suas doutrinas estão erradas. Mas acontece que, durante todo o tempo que ele está se submetendo a este debate, o suspeito sabe que por trás de toda aquela polidez e de toda aquela idoneidade acadêmica, estava o espectro do castigo. E aí surge um caso extremo, já vivenciado pelo próprio Thomas More, já num período posterior. Thomas More pega um desses heréticos, um tal de Bainham, e o interroga na sua própria casa. Ele convida o sujeito para ficar hospedado na sua própria casa. E eles ali têm aquele debate acadêmico, e vão, vão, vão, e ele não consegue convencer o sujeito tem argumentos fortíssimos. Chega uma hora que intelectualmente a coisa parece que não tem solução. Então, repentinamente, o hóspede se torna prisioneiro. Quer dizer, Thomas More, que além de ser um filósofo, era também um chanceler, ele determina que o sujeito está preso na casa dele, não pode mais sair. E daí prossegue o debate em outras condições, e daí o sujeito é removido para uma cadeia, tá certo? É torturado e morto. Ora, desde o início o camarada já sabia que estava correndo esse risco. Então é evidente que todo o debate inicial assume um ar teatral de uma farsa medonha, monstruosa. Então vocês imaginam o horror que esses primeiros protestantes tomaram na Igreja Católica quando foram submetidos a esse teatro. Ora, e isso começa em 1200 e pouco, né, os primeiros processos inquisitoriais. E o Fox, no livro, ele diz o seguinte: nós estamos muito longe do tempo em que de Santo Agostinho ou São Jerônimo, que conseguiam persuadir as pessoas só pela força da sua inteligência. Agora você pode ter um inquisidor até imbecil, que você consegue vencê-lo nos argumentos, mas se você vencer, aí que você está lascado mesmo. Então você vê aqui o apelo aos meios repressivos já assinala uma perda de hegemonia intelectual da Igreja Católica. Eles só apelaram a esses meios, por quê? Porque eles não conseguiam dobrar os caras. E não é possível você dizer que todos eles estavam ali só por má vontade. O senhor está só por má vontade, o que está fingindo, ele não vai se deixar matar por uma besteira. que se o sujeito se deixa, né, levar à tortura e à fogueira, é porque ele está realmente convencido disso. Então você tem uma espécie de... chegou numa situação de impossibilidade intelectual. E esta impossibilidade é uma das coisas que leva o Thomas More a descrer da possibilidade, da prova objetiva de qualquer coisa e a confiar somente na aposta da fé. Mas a fé já não apenas como certeza íntima, tá certo? Mas a fé como participação no corpo dos crentes. E com isso está inaugurado todo o irracionalismo moderno, não só da parte dos protestantes, como também dos católicos. Então, você vê que a decomposição do mundo imaginário medieval começa a colocar para as pessoas certas dificuldades intelectuais que elas não podem vencer. Tá certo? E, evidentemente, essa é uma das origens do Tribunal da Inquisição. E o Tribunal da Inquisição instaura, então, o teatro dos teatros. Veja, esta teatralização da vida, antes dela surgir no meio palaciano, ela já existia na Inquisição. É claro que depois os protestantes vão fazer a mesma coisa. Tá certo? Todo mundo sabe que Calvino institui na Suíça um reinado do terror, não é isso? Onde é, aliás, muito pior do que da Inquisição, porque a Inquisição apenas fiscalizava doutrinas heréticas, mas Calvino começa a fiscalizar a conduta pessoal de todo mundo, inclusive dentro das suas casas. Quer dizer, Calvino inventa o Estado totalitário. Não é isso? E no Estado totalitário, o que acontece? Já não existe a mais mínima possibilidade da sinceridade. Porque se você está sendo espionado o tempo todo, você tem que fingir o tempo todo. Mesmo quando você não esteja fingindo, mesmo quando você esteja sincero, eu estou sendo sincero, mas como é que o outro vai saber que eu estou sendo sincero? Então eu preciso enfatizar, eu preciso mostrar, eu preciso teatralizar a minha sinceridade. E daí já deixa de ser sinceridade. Então, você veja, o fenômeno da Inquisição, a formação da nova intelectualidade palaciana, que é constituída, ao mesmo tempo, de mestres empregados, né? E às vezes escravos, na verdade, é uma condição quase aqui de escravo, quer dizer, se o seu patrão pode te mandar matar, então você é um escravo, evidentemente. Então, a Inquisição, a formação da intelectualidade escrava, tá certo? E o advento do totalitarismo. Tudo isto, assim, numa questão de 200 anos, né? E praticamente em todos os países da Europa. E uma coisa curiosa é que esta intelectualidade palaciana, né, estando submetida a uma autoridade muito mais exigente, muito mais perigosa do que a autoridade da Igreja, porque a autoridade da Igreja só ia reprimi-los em caso de heresia, tá certo? Mas o servo palaciano podia ser reprimido por qualquer coisa, né? Eles assumem, então, uma identidade de que eles estão libertando o ser humano das peias da autoridade. Eu digo, mas isso também é um fingimento. Então, eu acho que nós podemos ver todo esse período como um período de loucura. E tudo aquilo que eu escrevi do Maquiavel, né, no meu estudo, que está publicado, acho que tem na internet, na revista Leonardo, né? Então, e eu acho que isso se aplica praticamente a todos os intelectuais do período. Descartes, Bacon, Thomas More, Galileu, Newton, todos eles. Então, é o seguinte, o mundo moderno é inaugurado como uma fantasia teatral macabra. E tudo isso, vamos dizer, não é imposto assim na base da pura teoria. Não, isso aí tem o poder político impondo tudo isto. Isso quer dizer que o sistema repressivo que a Inquisição criou é fichinha perto do que veio depois. E a sinceridade das pessoas é a mesma sinceridade do protestante sendo interrogado pelo inquisidor católico. Ele sabe que se ele for inteiramente sincero, ele vai morrer. Mas vejam o que aconteceu com o sujeito que foi interrogado por Thomas More. Esse Bainham, ele é convidado para a casa de Thomas More, fica lá com o convidado, discutindo questões teológicas, depois fica prisioneiro dentro da casa de Thomas More, depois é mandado para a prisão, é torturado. E quando ele é torturado, ele se arrepende, ele muda de ideia. Ele confessa os seus erros. Confessa os seus erros e vai e se reintegra na Igreja Católica. Então, está perdoado, está limpo. Só que passa 2 meses, daí ele se arrepende do arrependimento. E ele vai na Igreja Protestante chorando e diz: eu traí Jesus Cristo. Mas ele não se contenta em confessar isso na Igreja Protestante. Ele sente que ele tem que declarar isso em público. Porque senão ele não vai se limpar. Porque a abjuração foi feita em público. Ele disse: se eu confessar aqui só em segredo para vocês, não vale. Eu estou sendo desleal com Jesus Cristo. Então eu tenho que confessar na frente dos católicos também. Então daí ele confessa e daí ele é novamente preso, torturado e morto. Então, você vê que o inquisidor, ele não quer a simples abjuração, ele quer a abjuração sincera. E as provas da sinceridade, né? Então, primeiro, ele tem que abjurar em público, portanto, ele tem que passar a vergonha, ele tem que beijar o crucifixo, ele tem que fazer mais isso, quer dizer, uma série de atos físicos externos que teoricamente demonstrariam a sua sinceridade interior. Mas pergunto, qual é a possibilidade de você declarar sinceramente uma coisa que, se você não declarar, os camaradas vão te matar? Quer dizer, a simples possibilidade da sinceridade acabou nesse momento. E a expectativa ilusória do inquisidor de que ele vai obter uma abjuração sincera do herege é uma coisa mais absurda ainda. Eu digo, em que medida esses inquisidores acreditavam realmente no que estavam fazendo? Claro, eles tentavam acreditar, como os protestantes também tentavam acreditar. Mas o que significa acreditar nessa altura? Quer dizer, a coexistência da pressão exterior, né, letal, com a sinceridade do coração é uma coisa quase impossível. Não duvido que possa ter acontecido uma outra vez. Mas o que acontece, por exemplo, num processo como o de Joana d'Arc? Quando você lê aquilo, é claro que todos os inquisidores estão sendo honestos. Mas o que eles estão pedindo a ela é uma impossibilidade. E ela, então, ela se submete a todo aquele teatro, e a culminação do teatro é, evidentemente, a morte. Ela não abjurou, mas suponham que ela tivesse tido um momento de fraqueza e abjurasse. Mentisse contra si própria. Ela seria absolvida dos seus pecados, e em seguida ela ia se arrepender do arrependimento, e daí seria condenada, exatamente como aconteceu com esse Bainham. Então, isso quer dizer que a autonomia cada vez maior do poder político e policial do Estado, certo? Vai criando situações humanamente impossíveis, certo? E forjando a criação de toda esta atmosfera de teatralidade que você observa entre os séculos XV até XVIII. Parecendo 4 séculos aí, durou esta coisa. E nós ainda estamos dentro dessa atmosfera. Hoje em dia, quando nós observamos as últimas consequências disso, que é, por exemplo, você ter todo um sistema de mídia mundial mentindo descaradamente o tempo todo em coisas que todo mundo sabe que é mentira. Eu digo, olha, então o mundo virou a corte de Henrique VIII, onde a mentira é tanto mais acreditada quanto mais todo mundo sabe que é mentira. Eu digo, qual é a possibilidade de nós nos livrarmos dessa coisa sem nós enterrarmos toda a cultura que foi criada nesses 4 ou 5 séculos? Eu acho que é nenhuma. Porque isso não surge. Quem inventou isso não foi o Rockefeller, não foi a CNN, não foi o New York Times. Não, isso foi inventado muito antigamente. E pior, não foi inventado por políticos, foi inventado por inquisidores, foi inventado depois por intelectuais. Está entendendo? Não deixa de ser significativo que no seu principal livro, que é a Utopia, Thomas More, vendo toda a maldade do mundo, a falsidade do mundo, em todo esse ambiente de artificialismo sufocante e repressivo, ele apele à ideia da revolução socialista, de que é um dos primeiros doutrinários explícitos da Revolução Socialista. Você pode dizer, bom, não, não é ele, é apenas um dos personagens que está ali advogando isso, e o outro personagem que se chama justamente More, né, até apresenta algumas objeções, mas as objeções são fracas. O personagem que advoga a Revolução Socialista, ele alega que tudo isso, toda esta falsidade, só existe por causa da cobiça de riquezas. E que se nós criássemos uma sociedade onde é impossível a cobiça de riqueza, tudo isso desapareceria e todas as pessoas seriam sinceras e boas. Então, ele inventa uma sociedade onde assim, todos se vestem igual, as casas de todos são absolutamente iguais, e as pessoas não são, não se permite que moram numa casa mais de 3 anos, porque senão pode se apegar à casa, então as famílias são todas mudadas. E ele vai descrevendo aquela sociedade igualitária, né? E só tem um ponto que não aparece. Para manter a sociedade igualitária, seria preciso um governo central, que tivesse um poder imensamente maior do que o poder de Henrique VIII. É? E você diz, mas espera, Thomas More é burro de não ter percebido isto? Não, ele não é burro. É? Ele não está seguro do que ele está fazendo. Né? Ele está. Veja. Qual era o problema de Thomas More? Ele era um intelectual palaciano, cristão, mas desvinculado da igreja. Não era desligado funcionalmente da igreja. Então, um intelectual cristão vivendo fora da igreja e no ambiente palaciano. De vez em quando ele dizia o seguinte, se eu não tivesse mulher e filhos, eu iria viver numa cela de monge. Ou seja, agora ele só concebe 2 situações possíveis. Ou, quer dizer, ou você está no meio da agitação do mundo, ou você vai para uma cela de monge. Aquela situação intermediária que a igreja criou durante a constituição das universidades, que era constituir uma intelectualidade, vamos dizer, independente, não existe mais. E Thomas More não concebe o retorno a essa situação. Então, não há solução possível. A única solução é apelar, vamos dizer, por uma imaginação hiperbólica e conceber uma sociedade igualitária, onde, vamos dizer, as motivações básicas do ser humano tenham mudado completamente. Tá certo? E ele não discute, note bem, a utopia, tal como a República de Platão, não é uma proposta política, é uma investigação hipotética. Como seria? E Thomas More, evidentemente, ele se esquiva do problema de qual o governo necessário para criar e manter isto, porque se ele entrar de novo se ele entrar nesse problema, ele terá de novo todas as dificuldades que já existiam antes. Quer dizer que, você veja, o governo que determina, né, toda a vida das pessoas, onde elas vão morar, no que elas vão trabalhar, etc, etc, etc, evidentemente tem sobre elas um poder tão grande quanto Henrique VIII tinha sobre a pessoa dele, Thomas More. E um poder muito mais amplo e muito mais disseminado do que o o mero controle que o rei exercia sobre os membros da corte. Isso quer dizer que, na busca de uma solução desesperada para o problema de um intelectual moderno vivendo assim, na vizinhança, por assim dizer, comendo na mesa dos poderosos, é, na mente dele, uma futura revolução que crie um mundo igualitário. Ora, nós pensamos assim, Thomas More foi martirizado e morreu como um santo. Mas nós não podemos deixar de observar a ambiguidade de toda a vida dele. Porque quando ele dizia, se eu não tivesse mulher e filhos, eu viveria como um monge, eu digo, mas peraí, só tem essas duas hipóteses, quer dizer, ou você é o chanceler do reino, ou você é um monge, não tem nada no meio. Você não pode, por exemplo, pegar uma parte do seu dinheiro e fugir com a sua família para um outro país e viver mais modestamente? Pode, mas isso não ocorria a ele, porque a vocação política era muito forte. Então, isso quer dizer, ele gostava daquela vida da corte. Ele não podia viver sem aquilo. Ele odiava e amava aquilo ao mesmo tempo. E o número de pessoas que passam a viver nessa situação é enorme. Porque as pessoas que se tornam, então, viciadas no tipo de convivência que elas odeiam. E que daí, não podendo mudar a si próprias, querem o quê? Transformar o mundo. Não é claro que essa transformação do mundo é vivida somente em sonhos, tá certo? Mas a motivação do More para chegar a propor essa sociedade perfeita não é diferente da motivação de nenhum comunista. Agora, o que nós observamos é que um indivíduo, quando ele está, vamos dizer, cansado da hipocrisia, falsidade do mundo capitalista, daí ele aposta numa outra coisa imensamente mais falsa ainda, quer dizer, radicaliza a falsidade até a última consequência. Mas é o mesmo processo que se passou na mente do Moore. Então, isso quer dizer que aí você vê que este processo, vamos dizer, do deslocamento entre a consciência do indivíduo e o que ele pode declarar em público, tá certo? Vai transformar então, a tal da paralaxe cognitiva na estrutura básica da ciência e da cultura superior durante 2 ou 3 séculos. E a paralaxe cognitiva, que evidentemente não resolve nada, até agrava, porque ela internaliza ainda mais, internaliza e, por assim dizer, enobrece a falsidade da vida dessas pessoas, vai ser radicalizada até virar a mentalidade revolucionária. Quer dizer, o curso das coisas já estava, na hora que o primeiro inquisidor, torturou o primeiro herege para dizer arrependa-se sinceramente, já estava dado todo o curso do que viria por vir, do que viria por diante. Quer dizer, é a institucionalização, vamos dizer, da hipocrisia obrigatória, portanto, a criação de um esquema de vida absolutamente angustiante e insuportável, no qual, não vendo saída pessoal e também não sendo capaz de conceber um resgate da cultura anterior, o indivíduo só vê saída na aposta de uma revolução futura. E, note bem, nós todos fomos educados dentro disto. Para nós todos, quer dizer, o mundo da cristandade medieval é um mundo do imaginário no sentido diminutivo da coisa. Então, é evidente que só tem uma saída real. Quer dizer, ou nós conseguimos resgatar esse sentido, vamos dizer, da estrutura simbólica da própria realidade, e entendemos que não existe dois mundos, resistência e res cogitas, mas existe uma sucessão de planos de realidade, todos articulados simbolicamente. Ou então, meu filho, nós vamos ter que viver esta coisa até as suas últimas consequências. Deu para acompanhar? Eu vou parar um pouco aqui e vamos responder as perguntas. Então, após esse breve problema técnico, afinal de contas é a primeira vez que nós estamos testando esse negócio da interatividade. Espero que isso melhore com o tempo. Aqui eu recebi uma pergunta enorme do Ronald Robson, não vai nem dar para a gente ler inteira, mas eu vou dar aqui algumas explicações que espero respondam pelo menos parcialmente a pergunta dele. Depois a gente coloca essa pergunta por extenso aí no chat, porque ela é muito interessante. Já está no fórum, né? Muito bem. Então, eu acho que tudo isso pode ser resolvido pela seguinte maneira. A filosofia moderna estabeleceu uma distinção muito drástica entre intuição e razão. Quer dizer, o conhecimento intuitivo é aquele que você aprende imediatamente da própria presença do objeto, e o racional é aquele que você constrói quando você raciocina segundo os princípios da lógica, princípio de identidade, não contradição, terceiro excluso, etc. Muito bem. Ou seja, quando você segue o esquema da silogística de Aristóteles, que é um esquema que nós vamos estudar ainda nas próximas aulas, então você está praticando o conhecimento racional. Parênteses. Eu gostaria que vocês entendessem tudo isso que eu disse nesta aula como uma introdução ao estudo do que se chama o raciocínio, o silogismo e o raciocínio lógico. Né? Daqui a pouco vocês vão ver por quê. A distinção entre conhecimento intuitivo e racional é o que justamente vai provocar a grande divisão entre racionalistas e empiristas no começo da Idade Moderna. Então, estando de um lado, classicamente, por exemplo, Descartes e Spinoza, e parcialmente Leibniz, e do outro lado, John Locke, especialmente John Locke e Bacon, né? Mas, vejam. Quando você tem uma simples apreensão, o que você está captando é a unidade substancial do objeto. Quer dizer, é por isso que você pode interiormente responder à pergunta quid, o quê? Quer dizer, quando você sabe do que você está falando, do que você está pensando, é porque você tem um objeto presente de algum modo. E quando você o capta, você não o capta por aspectos separados, mas você o capta como forma integral que permite que ele seja alguma coisa. Se você captar somente a cor, ou somente a forma externa, a figura, ou somente o peso, ou somente isso, você não teria um objeto. Você teria apenas abstrações. Tá certo? Mas como você disse, isto é um gato, isto é uma abóbora, é porque você captou um quid, tá certo? Ora, qual a diferença entre isto e o que nós chamamos raciocínio? Aparentemente é uma coisa completamente diferente, porque você, num caso, você está apreendendo uma forma presente, quer esteja presente fisicamente, quer esteja presente em imaginação. E no outro caso, se diz que você está construindo, tá certo? Um objeto mental. Mas, quando você faz um silogismo, tipo, todo homem é mortal, Sócrates é homem, e portanto Sócrates é mortal, tá certo? Como é que você capta a unidade entre as duas premissas e a sua conclusão? Você a capta exatamente pela mesma maneira que você capta a unidade de qualquer coisa. Quer dizer, que se você não tem a intuição da forma do raciocínio, não existe raciocínio. Né? No momento em que eu descobri isto, eu descobri uma coisa que para mim ficou definitivo. Falar, não existe conhecimento racional, só existe conhecimento intuitivo. Porque o próprio raciocínio, a própria forma do raciocínio tem que ser objeto de apreensão intuitiva, senão você não capta nada. Então, no instante em que você está entendendo um silogismo, o que você está é apreendendo intuitivamente a unidade de uma forma lógica que expressa para você, vamos dizer, uma estrutura de possibilidade. Ou seja, a estrutura da possibilidade também é apreendida intuitivamente. Não há outra maneira de apreendê-la. Se você não tivesse uma intuição, a apreensão imediata da unidade do silogismo, você simplesmente não o entenderia. Você não entenderia a conexão entre uma frase e outra. Elas apareceriam como frases isoladas. Mais ainda, nem as frases apareceriam. Não apareceram só as frases isoladas, até os termos apareceriam isolados. Quer dizer, nós conseguimos falar e raciocinar, por quê? Porque nós temos a intuição da unidade da forma do raciocínio. Quer dizer, você se recorda o que você raciocinou e você já não compreende aquelas frases apenas como uma sequência, mas como um nexo interno. Tá certo? Então, evidentemente, é totalmente desnecessário falar de um conhecimento racional. Quer dizer, o racional não é senão uma forma específica do conhecimento intuitivo. Tá certo? Mesmo quando você faz um raciocínio totalmente hipotético, o que que você que não se refere a nada na realidade, tá certo? O que que você está captando? Você está captando a unidade interna de um esquema de possibilidades. E você está captando como racionalmente, não é possível. Porque para captar racionalmente seria preciso que você fizesse um segundo raciocínio em cima dele, um terceiro, um quarto, e assim você não terminaria nunca. Então, quer dizer, você capta a unidade de um raciocínio do mesmo modo que você capta a unidade de um quadro que você está vendo. Ou a unidade de uma história que te contam. Quer dizer, você assiste um filme, você conserva na memória as cenas anteriores e você percebe, né, a unidade, o nexo causal entre os vários episódios da história. Se não, não. Né? Se não, assim, aparece um sujeito caindo da janela do 15º andar e embaixo aparece um sujeito morto e você não conectaria uma coisa com outra. É claro que você apreende. O material desse ato intuitivo está onde? Está na sua própria imaginação. Então, na hora que você olha para as imagens que estão na sua mente e você capta a unidade delas, está fazendo a mesma coisa que você faz quando você capta a unidade entre uma premissa e uma conclusão. Portanto, a distinção de conhecimento racional e intuitivo, ela é uma distinção apenas material. Ela se refere a uma diferente matéria do conhecimento intuitivo e não uma forma diferente de aprender. A razão não é uma forma cognitiva diferente da intuição. Apenas ela tem uma matéria diferente. Essa matéria é dada pela imaginação, que esquematiza possibilidades, de modo que você perceba a coerência interna dessas possibilidades. Está compreendendo? Mais ainda, é isto que permite que quando você tem, como diz o Ronald Robson, uma apreensão incompleta ou demasiado genérica de um objeto. Por exemplo, você vê uma lagarta e você vê um elefante e você diz que os dois são animais. Qual é o objeto material do que você está apreendendo? Tá certo? É somente o gênero que pertence. Tá certo? Ora, como é que você percebe a relação entre gênero e espécie? É? Da mesma maneira que você percebe a lagarta e o elefante. Agora, você pode articular uma percepção com a outra. Então, aqui tem esta aparência que eu chamo de lagarta, ali tem aquela aparência que eu chamo de elefante, tá certo? Então, se eu estou apreendendo os dois juntos no mesmo plano, eu só capto como gênero, evidentemente. É? Mas eu posso encaixar dentro isso dentro de uma estrutura da possibilidade. É? E dizer, bom, são animais diferentes, pertencem a espécies diferentes. Isso não quer dizer que a razão corrigiu a intuição. Não, são duas intuições diferentes, que uma completa a outra. É? Assim como quando você vê um animal de um lado, você pode tentar observá-lo por outro lado também. É? Se você observou um animal parado, você pode tentar observá-lo em movimento e você vai completando a intuição. Só que nem todos os dados da intuição só aparecem do mundo dos sentidos físicos. Muito é dado pela memória e imaginação. Então, é assim, é sempre o conhecimento intuitivo que tá funcionando, tá certo? E o que que é a lógica? É a ordem do pensamento, fala, de maneira alguma, a lógica é a ordem da possibilidade. Quando se diz que a lógica é a ordem do pensamento, isso é uma figura de linguagem. A lógica não se refere, em primeiro lugar, ao pensamento, mas à estrutura interna da própria possibilidade. Como nós captamos essa estrutura da possibilidade? Através de um trabalho mental. Nós dizemos que estamos estudando o pensamento, mas não é o pensamento que a lógica estuda. A lógica jamais estudou o pensamento. Então, mais ainda, essa estrutura que se chama silogística é uma estrutura que tem três elementos. Você tem uma premissa maior, uma premissa menor, você tem uma conclusão que conecta as duas. Isso quer dizer, você pode representar um silogismo como um triângulo. Desenhar um triângulo aqui. Você tem uma premissa, outra premissa e uma conclusão. Tá certo? Porém, qualquer dessas três afirmativas pode servir de premissa para um segundo raciocínio. E acontecerá então isto aqui. Epa, como é que abre essa coisa? Por exemplo, você, né? Todo homem é mortal, só quer ser homem. Todo homem tem duas pernas, portanto, só quer ter duas pernas. A não ser em caso de privação. Não tem nada a ver com esse raciocínio aqui, mas você simplesmente tomou uma das premissas e desenvolveu lateralmente. Né? Você pode continuar isso indefinidamente. Isso quer dizer que um sistema dedutivo que esteja todinho formado de silogismos absolutamente perfeitos e probantes, se esse sistema se fechar de modo que a última conclusão confirme a primeira premissa, terá tomado a forma do quê? De uma geodésica. E nós sabemos que a geodésica é, no espaço físico, a estrutura mais resistente que existe. Do mesmo modo que um sistema silogístico perfeito, vamos dizer, é a demonstração mais perfeita que existe. Ora, isso que eu estou fazendo não é somente uma imagem. Tá certo? Um sistema silogístico, ele é de fato uma triangularização da experiência. Ele é composto de uma série de percepções da integridade de formas lógicas conectadas que se apoiam umas às outras. E que se sustentam. Não é isso? Então, vamos dizer que este é o ideal, só que nunca ninguém fez um sistema silogístico tão perfeito assim. Né? Mas nós sabemos que, idealmente, o conjunto da possibilidade forma de fato esta geodésica, só que só Deus a conhece. Quer dizer, a coerência total de tudo quanto existe poderia, idealmente, ser transposta num sistema silogístico universal. Tá certo? Acontece que não existe só esta relação, vamos dizer, silogística. Existe, por exemplo, uma relação quaternária, uma relação de proporcionalidade, tipo A sobre B igual X sobre Y. Que pode, é claro, também ser demonstrada silogisticamente. É? Mas isso quer dizer, se você percebeu a coisa sob a forma de uma proporcionalidade, você não está na falsidade. É apenas um modo não silogístico de você apreender formas lógicas. Então, cara, cada uma dessas formas se condensa numa certa figura geométrica, ou se a figura geométrica não for representável, não for desenhável, se condensa num número. Quer dizer, os números são estrutura das formas lógicas. Tá certo? Então, ora, aí nesse ponto que entra então o Mário Ferreira dos Santos, né? O Mário Ferreira descobriu a diferença monstruosa que existe entre a matematização tal como a compreendiam Pitágoras e Platão e a matematização tal como foi feita por seus remotos discípulos na Renascença. Tá certo? Pitágoras e Platão sabiam perfeitamente que a matematização perfeita do conhecimento era impossível. E entendiam que a forma completa de um ser existente, substancial, real, tá certo? Equivalia a ao esquema de possibilidade que o tornara possível. E esse esquema de possibilidade, por sua vez, era o quê? Uma fórmula matemática. Fórmula matemática inalcançável pela inteligência humana, mas concebível como absolutamente necessária. Se esse ente existe, é porque ele é possível. Se ele é possível, ele corresponde a uma figura específica da possibilidade universal que o possibilitou. E esta figura específica da possibilidade universal é um conjunto de relações lógicas que, idealmente, poderia se expressar matematicamente na mente de Deus. E que nós só podemos imitar de longe. Porque nós não vivemos no mundo da pura possibilidade universal, nós vivemos num mundo já que tem muito mais determinações do que a possibilidade que se recorta dentro da possibilidade universal, mas que tem muito mais determinações do que ela. Todas as determinações da acidentalidade. Ora, a acidentalidade também, tomada no seu conjunto, ou tomada especificamente neste caso ou naquele caso, também corresponde a algo dentro da possibilidade universal. E este algo também, vamos dizer, é um esquema lógico. Na Renascença, a partir da Renascença, o que eles querem é pegar essas fórmulas fundamentais do cosmos e dominá-las. Como isso não é possível, o que, que eles fazem? Eles fazem um outro tipo de matematização, que em vez de tomar as substâncias, os entes substanciais, como totalidades efetivamente existentes, separa deles os caracteres não imediatamente e não obviamente matematizáveis e só lida com isto. E acha que está apreendendo o segredo do cosmos, quando óbvio não está aprendendo nada. Então, não é de estranhar que todos aqueles cálculos perfeitíssimos feitos por Newton, alguns séculos depois, tenham se revelado que eles, aquilo lá não é o universo, aquilo lá é um aspecto pequenininho assim. E também não é de espantar que, ao passar mais algumas décadas, ele chegasse à conclusão de que, de fato, não é possível você, a partir deste setor do conhecimento que nós separamos, né, pela matematização, nós venhamos a obter uma fórmula total do universo, na espécie de uma teoria unificada. Então, como é que você vai obter uma teoria unificada da totalidade da existência se você já começou por separar dela os elementos que não lhe pareceram matematizáveis na hora? Na verdade, tudo é matematizável, só que só idealmente. Por que, por exemplo, os chamados caracteres secundários, digamos, o gosto de um alimento, por que, que isso não seria matematizável? É claro que é. Mediante observações e medições mais apuradas, você pode reduzi-lo a uma fórmula matemática. Tudo pode ser matematizado em princípio. O que você não vai conseguir articular o conjunto, meu filho. Isto Pitágoras e Platão já sabiam. Então, o mundo, de fato, o cosmos, Então vamos retomar aqui. A nossa experiência interativa ainda não está perfeita. Nós temos que ajeitar essa técnica antes de colocá-la em prática novamente. Então, não resta a menor dúvida de que a ênfase da ciência renascentista na matemática foi de inspiração pitagórico-platônica, mas vinda através, vamos dizer, de um viés ocultista, esotérico, né? E realizada de uma maneira um pouco drástica, quer dizer, tudo aquilo que não cabe na sua matematização você joga fora, né? Então, quer dizer, você não está estudando o mundo real, você está estudando somente aquilo que de imediato foi acessível aos meios de matematização que você tinha, sem contar que a matemática evoluiu monstruosamente nesses 4 séculos, tá certo? Criando condições de você descrever matematicamente fatos de uma complexidade tal que o próprio Newton morreria de medo, né? Quando você vê esse negócio da topologia, por exemplo, essa teoria das crises, né? Você vê que é uma matemática que Newton nem poderia conceber, tá certo? Então, idealmente, tudo pode ser descrito matematicamente. Por quê? Porque a matemática não passa. A matemática é a própria lógica, tá certo? Não há diferença entre, vamos dizer, entre a aritmética elementar e a lógica, tá certo? Então, idealmente é possível você fazer essa triangularização de tudo, tá certo? Mas é só idealmente. Isso é materialmente impossível, porque seria, né, o infinito quantitativo em ato. Isso aí não dá para fazer, tá certo? Seria você criar um outro universo, tá certo? Então, isso quer dizer que vamos dizer, a perfeição ideal do sistema dedutivo é apenas um ideal, é uma meta teleológica na qual a ciência vamos dizer, se orienta por ela e vai na direção dela e se deixa guiar por ela, mas sem poder realizá-la efetivamente. Tá certo? Não pode realizá-la e não precisa realizá-la. Tá certo? Por quê? Porque não é só a ciência que nos fornece conhecimento, o real, a experiência efetiva também fornece conhecimento. Tá certo? E a ciência não passa de uma coisa que nós fazemos dentro do mundo da experiência real. Então, a finalidade da ciência não é abranger a totalidade da realidade, uma malha de conceitos que explique tudo. Não. A finalidade da ciência é simplesmente nos adequar melhor, tá certo? A um mundo que é, em si mesmo, eminentemente inteligível. Quer dizer, a inteligibilidade faz parte da estrutura do real. Tá certo? E a ciência só aprimora determinados pontos que foram objeto de dúvida por este ou aquele grupo social, por essa ou aquela pessoa, em determinado momento. Tá certo? Do mesmo modo, dizer que, no exemplo dado pelo Ronald Robson, né, quer dizer, a sua simples apreensão foi demasiado genérica, então você não consegue chegar até o que é a essência daquele objeto. E daí, então, você cria um esquema de possibilidade, ou concebe um esquema de possibilidade, encaixa uma coisa na outra e faz as devidas distinções. Repito, isto não é que a razão esteja corrigindo a intuição. Isso são, vamos dizer, duas intuições que se complementam. Normalmente você não precisa fazer isto. Quer dizer, você não vai apelar ao esquema de possibilidades diante de um objeto que está presente e que é perfeitamente inteligível para você. Se você fizer isto, a sua inteligência vai paralisar imediatamente. Quer dizer, a possibilidade que nós temos de apelar a essas construções lógicas para complementar os dados da intuição é mínima. É quase, na quase totalidade das nossas atividades, nós nos orientamos pela intuição pura e simples, quer dizer, a intuição de objetos sensíveis. E só apelamos ao esquema de possibilidades se há uma dúvida ou algo que está, ou surge uma questão que só pode ser decidida por um objeto que não está presente na sua intuição. Então, suponha que você está dirigindo um automóvel e, de repente, o automóvel começa a falhar, né? E você vê um indicador lá mostrando que está faltando óleo, por exemplo, né? Bom, você não está vendo o motor, você não está vendo a falta de óleo, né? Então, você não tem a intuição disto. Você só tem a intuição do quê? De um índice externo que é o ponteirinho indicando aquilo. Tá certo? Então, este ponteirinho sugere uma relação lógica entre o que está aparecendo no próprio ponteirinho e o que está acontecendo no motor. Esta relação você constrói mentalmente. Tá certo? Mas essa construção também tem que ser percebida intuitivamente e o nexo dela com os dados intuitivos sensíveis também tem que ser percebido intuitivamente. Senão você teria que fazer outro raciocínio, e outro raciocínio, e outro raciocínio, e outro raciocínio. Então, existe uma apostila minha, que eu creio que está presente aí, no, na, na, na, que está no meu site, que fala, vamos dizer, das condições básicas do conhecimento científico. Quer dizer, a primeira é a existência de evidência. O que é o de evidência? Algo. É um conhecimento que é autoprobante e não precisa ser provado. Se não existe nenhuma coisa evidente, também não existe prova. Né? A segunda condição da ciência é a possibilidade da prova. Quer dizer, você vai partir de uma coisa que está evidente para outra que não estava evidente num primeiro momento, mas que se tornará evidente por meio da prova. O que é esta prova? É a construção do esquema de possibilidade. A construção do esquema de possibilidade tem que ser percebida intuitivamente também. E o nexo entre ela e o primeiro dado evidente também tem que ser percebido. Percebido com pura intuição. Então, primeira condição, a evidência. Segunda condição, a prova. Terceira condição, o nexo entre a prova e a evidência. E quarta condição, a evidência do nexo. Porque se o nexo não for evidente, então precisa outro nexo racional e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, não vai terminar nunca. Então, essas são as quatro condições fundamentais de qualquer conhecimento seguro. Então, se existissem efetivamente dois tipos de conhecimento separados, intuição e razão, nenhum conhecimento seria possível. Ou seja, ou todo conhecimento é intuitivo, ou não há conhecimento algum. Então, isso é que eu chamo de intuicionismo radical. Claro que existe, vamos dizer, a evidência direta pela presença do objeto, e existe a evidência indireta pela percepção do esquema de possibilidade no qual ele se encaixa. Mas esta percepção, por sua vez, tem que ser intuitiva. Então, só a diferença, a única diferença é entre diferentes objetos de conhecimento intuitivo. Alguns objetos que nos são dados pelos sentidos, né? Outros que vêm da nossa memória e imaginação, certo? E outros que podem até ser construídos por meios puramente lógicos, mas que tanto cuja integridade e cuja forma também terá que ser percebida intuitivamente. Então, nas próximas aulas, eu vou dar a lista dos modelos de silogismo que Aristóteles admitia. Cada um deles. Vocês vão ter que perceber que aquilo é um nexo intuitivo. Eu acho assim, menos importante você se adestrar no pensamento lógico, porque o pensamento lógico é próprio do ser humano, todos têm, do que você desenvolver a consciência de que todo esse processo é inteiramente intuitivo. Quer dizer, você está vendo, o que você mesmo imagina e você está percebendo aquilo como formas integrais. E, por sua vez, o nexo que você percebe entre o silogismo e o dado da experiência é também percebido intuitivamente. Tem uma pergunta aqui, vamos lá. Dado que todo conhecimento é intuitivo, inclusive da possibilidade universal, o que faz a razão? A razão é exatamente apreensão dessas formas da possibilidade universal. Ela é o senso da possibilidade universal. Esse senso não é adquirido pela intuição. Não, esse senso é uma forma de intuição também. Vamos dizer assim, a razão é a intuição da possibilidade universal. Porque se isso não fosse percebido intuitivamente, não seria percebido nunca. Então, como é que você sabe que a conclusão do silogismo se refere à mesma coisa que a primeira premissa se referia? Você tem que fazer uma quarta proposição além das três? É? Então, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Quarta proposição. Esta última proposição se refere ao mesmo sujeito da primeira. É? E daí você tem que provar isso também. Quer dizer, então, veja, você tem a evidência, você tem o nexo, você tem a conexão. Né? Você tem a evidência, tem a prova, você tem o nexo entre evidência e prova, você tem a evidência do nexo. Se não tiver isso, não é possível pensar. Se o nexo for de ordem puramente racional e não intuitivo, não tem como você chegar lá. Aristóteles diz que a percepção dos primeiros princípios da lógica é intuitiva, é imediata. É? Mas se toda a lógica depende disso, você partiu do primeiro princípio, o princípio da identidade, você criou uma montanha de raciocínio em cima daquilo. Como é que você percebe a unidade dessa montanha de raciocínio e percebe que ela toda se fundamenta no primeiro princípio? Não é por uma percepção intuitiva do conjunto? Esta é a distinção fundamental do Hugo São Victor. Pensar, meditar e contemplar. Né? Pensar é transitar de uma ideia a outra. Meditar é sondar o fundamento, vamos dizer, do pensamento na coisa mesma. E contemplar é observar tudo isso junto. Então, note bem que o mero pensar por si mesmo não é intuitivo. Mas o pensamento sem intuição é um pensamento que você não entende. Não é conhecimento. Pensar é simplesmente inventar formas possíveis. Mas como é que você vai... Se você não percebe essas formas, não percebe a unidade dessas formas, não percebe a unidade delas com a experiência, você não tá conhecendo nada. Você está inventando a história da carochinha. É pensar realmente transitar de uma ideia a outra. Mas pode ser de uma ideia idiota, outra ideia mais idiota ainda. Tá certo? Então, aí ainda não há conhecimento. Né? Mas... Em geral, existe conhecimento no pensamento. Quer dizer, nós não passamos o dia inteiro pensando ideias idiotas. Se fosse, nós erraríamos em tudo. Né? Então, quando você senta na cadeira, bom, você supõe que a cadeira não vai cair. E daí você senta e ela não cai mesmo. Você permanece sentado. Você entendeu? Então, nós nos orientamos com esses nexos o tempo todo. Quer dizer, a maior parte das coisas que nós pensamos não são idiotices. Idiotice requer algum conhecimento especializado, requer um certo adestramento para você pensar em idiotice. Você falava algumas aulas atrás do conhecimento com presença como prévio, mais básico ainda do que a própria intuição. E, bom, o intuicionismo radical diz que todo conhecimento é intuitivo. Então, sim, é uma bela pergunta. Quer dizer, por baixo do conhecimento intuitivo, eu afirmo que existe conhecimento por presença. A intuição é a atualização dessa presença. Agora, a presença da realidade, a presença do universo, a presença do cosmos é condição para o conhecimento. E ela já traz conhecimento em si, ela é portadora de conhecimento. Então, no mesmo sentido que eu digo que, olha, existe mais geologia nas pedras do que em todos os tratados de geologia. Quer dizer, são depósitos de conhecimento. Quer dizer, o objeto tem a sua constituição, tem a sua lógica interna. Né? Quer dizer, a lógica não é uma coisa que você foi lá e impôs sobre ele. Você observa, por exemplo, sei lá, a anatomia de um animal. E da anatomia você conclui algo sobre a fisiologia. Né? Claro que você pode concluir errado. Mas em geral não é assim. Não é isso? Quer dizer que se um animal ele tem uma anatomia própria para botar ovos, então muito provavelmente ele bota ovo. Não é isso? Então, quer dizer, você conclui da anatomia, você conclui a fisiologia. Tá certo? O que você está captando? Você está captando a lógica interna do funcionamento daquele animal. Essa lógica está nele, não está em você. Não é você que está impondo uma lógica em cima dele. Ah, eu peguei aqui um monte de dados aleatórios, sem sentido nenhum, e criei mentalmente a estrutura do animal e impus lá em cima dele. Falei, não. E se não existisse esta lógica, vamos dizer, esta estrutura interna de possibilidade que está presente nos próprios seres que nos rodeiam e em nós mesmos, na nossa própria constituição espiritual e física, não haveria conhecimento algum. E a intuição funcionaria no vácuo. Está certo? Então, vamos dizer, eu proponho não só o intuicionismo radical, mas também o conhecimento por presença, sem o qual não poderia haver intuição de nada. Quer dizer, o conhecimento por presença é a condição sem a qual não pode haver intuição. A intuição apenas atualiza a presença. A presença de um ente no espaço, a presença de um pensamento na sua mente, a presença de um estado psicológico qualquer, tudo isso são presenças. Agora, essas presenças podem ser captadas de maneira mais ou menos indireta. Direta ou indireta. Quer dizer, você pode captá-la no próprio objeto que você está observando. Por exemplo, lembra do exemplo das cartas, das duas pilhas de cartas. Então você pode aprendê-la indiretamente através de uma outra imagem que você concebe e cuja analogia com o primeiro você também percebe intuitivamente. Então é intuitivo de qualquer maneira. Existem intuições mais simples e intuições mais complexas. Se você pegar um sistema silogístico inteiro, sei lá, a filosofia de Spinoza inteira, um sistema... o que, que me permite falar filosofia de Spinoza? É porque você leu o livro de Spinoza, a Ética, e viu lá toda a construção, e você capta aquilo como uma unidade. Se você só entendesse cada frase separada, não haveria filosofia de Spinoza alguma, haveria alguns milhões delas. Então, esta unidade do raciocínio dele, que pode estar até errado, você a capta como unidade. Como é que você capta isso? Intuitivamente, na sua memória. Você transforma numa imagem na memória, e essa imagem você capta intuitivamente. Então, a diferença entre racional e intuitivo é apenas a diferença de objeto. Ou você está captando um ente que está presente, ou você está captando uma estrutura de possibilidade que também está presente na sua imaginação. Eu tenho a impressão que isso pode ajudar o Ronald Robinson a resolver o problema que ele está colocando aqui. É possível dizer o que é a diferença entre todas as faculdades cognitivas? É uma diferença de objeto? Ou isso não se aplica em todos os casos? Aqui tem uma pergunta: se a diferença entre todas as faculdades cognitivas é a diferença de objeto? Eu não sei resolver esse problema ainda, porque eu não examinei, mas eu acho que sim. Certo? Com a diferença de que nem todas as chamadas faculdades cognitivas são igualmente cognitivas. Mas aí você tem, em alguma delas, você tem uma zona perigosa de interseção entre o que é conhecimento e o que é ação. E precisaria examinar cada caso particular, eu não, nem me coloquei esse problema ainda. Talvez não coloque nunca, não sei. Então, a diferença entre esses dois tipos de matematização, certo, nos revela que os antigos tinham perfeita consciência do caráter utópico, da ciência matemática perfeita. E nós hoje precisamos do teorema de Gödel para nos provar isso aí. Quer dizer, até uma coisa tão óbvia precisa ser provada matematicamente. Eu digo, olha, quando uma pessoa te diz algo, Você pode conhecer uma coisa por intuição direta. Mas essa condição direta, conhecimento direto, ela pode te dar uma certeza absoluta, mas ela não é transmissível. Então você pode buscar uma prova. A prova, você cria um monte de esquemas e percebe a união, a unidade deles, pelo menos a analogia deles, com o objeto do qual você estava falando em primeiro lugar. Isso já é bem mais complicado. Não é isso? Bom, mas além da prova, pode haver as objeções. As objeções são um número indefinido. Então, para você obter o conhecimento por intuição, é imediato. Por prova, demora um pouco mais. Para responder a todas as objeções, demora mais ainda. Então, nós podemos complicar isso aqui o quanto nós quisermos. Mas, a hora que você tiver a resposta a todas as objeções, você vai ter que perceber intuitivamente que cada resposta que você ofereceu se harmoniza com a prova que você deu e com o objeto intuitivo originário. Então, o que você fez? Você tinha a intuição do objeto, agora você tem a intuição de um imenso sistema de relações possíveis. Está entendendo? Você trocou de objeto apenas. Agora, aqui tem uma pergunta que parece que não tem nada a ver com isso, mas tem tudo que ver. Aqui, José Márcio pergunta: conheço visualmente muito da pintura e escultura moderna e contemporânea, porém meu entendimento é bastante modesto. Como esse tipo de arte chegou a esta situação? O que esta pintura está realmente dizendo? Como, em particular, a pintura chegou ao ponto de aparentemente arruinar o objeto pintado? Veja, por exemplo, Matisse, parece tudo muito mal acabado. Outra encrenca é o Duchamp. Um urinol ou uma roda é arte? O que é, afinal de contas, arte para esses artistas? Leia o artigo sobre pintura, escultura moderna, contemporânea e conceitual. Essas duas dúvidas são ainda piores para entender. Mas nada me esclarece. Mas é muito simples por que isso aconteceu. Porque eles tentaram representar o mundo não como aparece na experiência, mas como aparece nas ciências. Acontece que o mundo das ciências não é o mundo real. O Wolfgang Schmidt diz o seguinte: diz, o mundo que a ciência física estuda é o mundo do que Santo Tomás de Aquino chamava matéria secunda. Não é a matéria-prima é o nada, tá certo? Mas um nada quantificável, é uma matéria signata quantitate, quer dizer, a matéria assinada pela quantidade. O quantificável. O quantificável não é matéria-prima e também não é um objeto real, é um intermediário. E tudo o que a ciência moderna diz é sobre este mundo. Não todas as ciências, evidentemente. Isso não se aplica, por exemplo, à fisiologia ou à zoologia. Tá certo? Então, mas o que acontece? A fisiologia e a zoologia têm que ser complementadas com um bocado de imaginação. E estão sempre sujeitas a ser discutidas. E nelas você vê, vamos dizer, a inviabilidade da perfeição matemática. É só, a perfeição matemática só pode existir naqueles objetos que são eminentemente matematizáveis. Só acontece que esses objetos que são eminentemente matematizáveis não são os objetos dos sentidos. Então, eles não chegam a compor nenhum objeto material. Você pode dizer, os objetos da física são compostos de partículas subatômicas. Mas os objetos do mundo real não são compostos de partículas subatômicas. São compostos de partículas subatômicas e mais um monte de determinações que não são acessíveis à física. Essas determinações são matematizáveis? Em princípio, sim, todas elas. Por exemplo, a cor. Eu digo, não é possível, não é idealmente é possível você fazer uma gradação matemática de todas as percepções de cor que o olho humano tem e de todas as variações de cor nos próprios objetos. Seria a escala cromática universal, a cor de tudo comparada e equiparada às distintas reações do olho humano. Ora, não sendo capaz de fazer isso, o que a ciência renascentista faz? Diz, olha, toda percepção de cor está apenas no olho. Não está nos objetos, porque nos objetos só está o matematizável. Eu digo, o matematizável para vocês? Aquilo que vocês puderam matematizar na hora. Mas, se nós pudéssemos, idealmente, vamos dizer, comparar todas as reações cromáticas do olho humano aos seus equivalentes nos objetos estimulantes, nós veríamos que o olhar é uma percepção rigorosamente objetiva. Nós não estamos projetando cores. Os objetos têm cores, objetivamente. Mas como não eram acessíveis à ciência renascentista, então isolaram, falaram que cor não existe, só existe subjetivamente. Então, se essas propriedades secundárias não são acessíveis à observação matematizável, então significa que essa observação matematizável é muito deficiente. E não que a cor não existe, que é só subjetiva. Quer dizer que o que esses camaradas fizeram foi nos impor como regra e como lei uma ciência deficiente. Uma ciência que estava apenas engatinhando e que eles já tiraram conclusões universais e nos impuseram. Passa 4 séculos, todo aquele castelo de cartas já caiu. E começa-se a perceber que o mundo estudado pela ciência física não é propriamente o mundo dos objetos reais da experiência. É uma outra faixa. Que é reduzida às suas qualidades matemáticas, matematizáveis. E as outras qualidades? Também são idealmente matematizáveis, mas não na prática. Então, voltamos aqui ao velho pitagorismo. Tudo se compõe de números, mas só Deus sabe a equação. Quer dizer, a estrutura da possibilidade universal é evidentemente uma estrutura matemática. Mas nós só podemos concebê-la como uma assíntota da qual nós nos aproximamos, mas que nunca vamos chegar. E não chegar lá faz parte da condição humana. Né? Porque seria um conhecimento infinito. Agora, o que adianta um conhecimento infinito para um ser finito? Né? Então, a ideia fundamental da chamada arte moderna foi representar o mundo tal como ele aparece nas ciências. Por exemplo, os impressionistas falam, não, nós queremos aqui pintar não a aparência, mas a visão. Como funciona a visão? Foi isso que eles fizeram. Quer dizer, os quadros impressionistas são tratados de óptica tal como a ciência óptica tinha se desenvolvido até aquele momento. A mesma coisa aparece digamos, na arte do romance. Quando os personagens começam a se decompor nos seus estados psicológicos descritos pela psicologia da época. Então eles já não se parecem mais com pessoas, evidentemente. Então tudo isso aí é o quê? É influência corruptora de uma ideologia científica. Se esses artistas fossem capazes de articular esses dados científicos com a experiência real, sairia outra coisa, evidentemente. Mas então o que eles fazem? Joga fora a experiência real e começa a trabalhar com formas que lhes parecem representar conhecimentos científicos muito profundos. Como, por exemplo, o objeto decomposto nas suas várias perspectivas possíveis. O que é uma palhaçada, evidentemente. Um negócio cubista, quer dizer, você vê aqui a tartaruga aparece de vários lados. Eu digo, mas, peraí, a tartaruga tem um número ilimitado de lados. E você só vai pintar alguns deles, escolhidos arbitrariamente, e vai dizer que isso é muito científico. Vai dizer, este é o mundo real, não o que vocês estão vendo. O mundo real que aparece no quadro do Picasso. Só ele que sabe como é a realidade. Que essa é a grande pretensão de todo esse pessoal, né? Quer dizer, a ciência descobriu o segredo da realidade, tá certo? Então tudo que vocês estão vendo é falso. É o Arthur Eddington. Vocês pensam que isso é uma mesa, mas isso é um aglomerado de átomos e partículas. Então é que engraçado. Você pensa que é um aglomerado de átomos e partículas, mas na realidade é uma mesa. Você está apenas trocando a escala. E você não está me dizendo por que a sua escala é mais verdadeira do que a outra. Ela é apenas menor. Assim como toda a discussão de heliocentrismo e geocentrismo. Né? Porque tudo isso, vamos dizer, heliocentrismo e geocentrismo, são o quê? São aparências do mundo físico. Vistas o quê? Com uma certa escala e desde um certo lugar. Porque se você observar os movimentos desde a estrela Vega, levando em conta todos os movimentos de conjunto do sistema solar, então, bom, aí o que era uma elipse virou uma espiral, ou virou outra coisa qualquer. Vamos ver. Rodrigo Fialho. Sou seminarista da Diocese de Sobral, Ceará, estudo filosofia. Realmente, recentemente, li num livro de um comentador brasileiro que a Fundação Rockefeller financiou pesquisas realizadas por Theodor Adorno. Por que essa fundação financiava pesquisas dos expoentes da Escola de Frankfurt formada por socialistas? Você não acha que boa parte das táticas utilizadas pela esquerda aqui no Brasil, além de serem inspiradas nas ideias de Gramsci, também são inspiradas nas ideias de Franz Neumann? Bom, muito bem. Para Neumann não havia necessidade de revolução do proletário, pois dentro das instituições, sobretudo pela via do direito, também era possível realizar o socialismo. A resposta foi dada por David Rockefeller no seu livro de Memórias. Ele diz assim, nós, da nossa família, somos frequentemente acusados de nos voltar contra os mais altos interesses da nação americana e tentar implantar uma nova ordem global. Se esta acusação, então eu me declaro culpado e estou muito orgulhoso disso. Esta é a resposta. É para isso que financia Adorno, etc, etc. Então, eu já disse 1 milhão de vezes e vou repetir. Para entender qualquer coisa do processo histórico atual que nós estamos vivendo, é preciso levar em conta que existe não um projeto globalista, mas três. Pelo menos três. Hã? Existe o projeto dos Rockefeller, Bilderbergers, etc, etc. Existe o velho projeto comunista e existe o projeto islâmico. Hã? Esses três não são o mesmo. E as relações deles são ambíguas e enormemente complicadas. Hã? Como? Todo mundo quer falar em nova ordem global, só olha os Bilderbergers. E só olha os Bilderbergers por quê? Porque a maior parte das pessoas que estudam isso estão aqui nos Estados Unidos e olham os Estados Unidos como se fosse o centro do processo e faz de conta que os outros não existem. Então você cria uma imagem deformada. Então aí você é obrigado até a concluir que, por exemplo, o 11 de setembro foi planejado pelo governo Bush. Porque se não há outros agentes, se só os únicos agentes são os Bilderbergers e o CFR, então tudo tem que partir deles. Então quem foi que jogou os aviões lá só pode ter sido o CFR. Tá certo? Então você começa, vamos dizer, com a boa intenção de você descrever, né, analisar e compreender o processo histórico atual, e você termina, vamos dizer, numa enfatização hiperbólica de um dos processos como se os outros não existissem. Eu estava lendo agora outro dia mesmo, o livro que se chama George Grupp. E ele está tentando mostrar uma tese que eu concordo inteiramente, que é de que o sistema atual é a economia fascista. Eu escrevi um artigo no Jornal da Tarde dizendo o seguinte, eles criaram uma situação na qual a única solução que eles vão encontrar é a economia fascista, porque por exemplo, você não pode socializar todos os meios de produção, porque senão a coisa para, você cria uma inviabilidade econômica, como demonstrou o Formise. Você também não pode apoiar o capitalismo liberal, porque daí o seu poder se diluirá na concorrência. Então, se você quer, ao mesmo tempo, conservar uma parte de livre mercado, mas, ao mesmo tempo, você quer controlar o todo, esta é a fórmula da economia fascista. Isso aí você aprendeu com Benito Mussolini, é assim que se faz. E este é o único sistema econômico que existe no mundo. Com a diferença de que o Mussolini fazia isso na escala italiana e para fins nacionalistas. Esses caras estão fazendo na escala global com interesses globalistas. Mas que a economia fascista é. Então, a tese do livro é esse. Mas, como ele ignora, você procura no índice analítico do livro, KGB, não tem. Né? Você procura fraternidade muçulmana, não tem. Você procura tarica, sufismo, também não tem. Então, o resultado, ele tem que dizer que foi o Rockefeller que fez tudo. Quando, vamos dizer, desses aí, o plano mais antigo é o islâmico. O islâmico pensa em governo global há 14 séculos. É? Tem uma longa experiência disso, sabe como faz, e está dando um baile nos outros. Tanto que o turma do Bilderberg tem que negociar com eles, armar um acordo. Não está aí Príncipe Charles, que ao mesmo tempo é dos Bilderbergers e está lá alisando a cabeça do muçulmano o tempo todo. Então nós vemos que existe uma concorrência. Né? E o plano comunista. Agora, desde que o Partido Comunista existe, ele é em si um projeto de governo global. Aliás, antes dele existir, a utopia comunista sempre foi global. E mais ainda, os recursos que eles conseguiram juntar para implantar o seu globalismo são tão grandes quanto os do Rockefeller. Olha, a fortuna do Rockefeller, inclusive eu tenho informação boa, né? Os Rockefeller já tiveram perto da falência. Quer dizer, o poder econômico deles diminuiu muito. Né? E a família não é aquilo que era em outras épocas. Né? Mas, se você compara a fortuna do Rockefeller com a KGB, o Rockefeller é um mendigo. E nós sabemos, por exemplo, que isso que nós chamamos máfia russa são tentáculos da KGB. É a própria KGB. Não existe essa coisa de ex-KGB. É? O que é um ex-KGB? Tudo ex-KGB está morto. Ou está morto ou fugiu para os Estados Unidos e vive aqui sob a proteção do governo. E está louco para entregá-lo de volta. É? Então, ora, máfia russa, então, pensa no máfia russa, você pensa em narcotráfico. Eu digo, olha, um terço do dinheiro da Bolsa de Nova York é dinheiro do narcotráfico. Você pode dizer que o Rockefeller, um terço do dinheiro da Bolsa de Nova York é dinheiro dele? Fala, claro que não. Narcotráfico, falando em banditismo, banditismo mundial unificado. É? Leia um livro da Claire Sterling, Thieves World, O Mundo dos Ladrões. O livro de 93, que mostra que já então a máfia russa havia conseguido unificar todas as grandes organizações criminosas do mundo. Tanto que, antigamente, se falava de guerra de máfia, por que acabou? Hã? Você não vê mais as máfias se matando umas às outras. Não. Então, eles criaram um negócio que é que nem a causa do Agente 86, a Organização Mundial do Crime. Isso existe hoje. E isto é o quê? É um projeto globalista. Que é filhote do quê? Do projeto comunista. Agora, o curioso é que as pessoas que falam de governo secreto, eles sempre atribuem o governo secreto a entidades públicas. É o CFR, é o Bilderberg. Eu digo, mas nada disso é realmente secreto. É? Não tem uma coisa aí por baixo que não tem nome, que seja realmente secreto? Fala, tem que ter. Você pode até chamá-la de máfia russa, mas é impróprio o nome. Quando você fala Bilderberg, bom, nós sabemos o que quer dizer, o nome corresponde a um grupo de pessoas que se reúne em tal lugar, discute assim, assim, assim, assim. Mas e máfia russa? Hã? Não é máfia e não é russa. Hã? É a KGB planetária. Quais são as relações entre esse esquema e o chinês? Não sei. Estou louco para saber, mas não sei. E o pessoal islâmico? Eu digo, meu filho, a ramificação dessas taricas no Ocidente é uma coisa alucinante. Eles estão em toda parte. É? E tem taricas inteiras que só tem milionário. Então, você acha que eles obedecem o quê? Ao grupo Bilderberg ou ao seu sheik? Eu sei o que é a relação de um discípulo com o sheik. Né? É a relação de, como é que se diz? Eles comparam, você está na mão do sheik como o cadáver na mão do lavador de cadáveres. Quando o frito morto tem que lavar o cadáver, né, no Islã. Então você está ali na mão do sheik, nem se ele fosse o cara que está lavando o seu cadáver. Você não dá um pio. É a relação de autoridade total e absoluta, controle total da sua vida. E pior, isso sobrecarregado ainda, vamos dizer, do valor religioso atribuído à coisa. Né? Então, se o senhor está numa tarica e é membro do Bilderberg, pode ter certeza, ele é um agente do sheik dele infiltrado no Bilderberg. Né? Ele é mais secreto do que os Bilderbergers. Então, se você não levar em conta a existência desses três esquemas, você nunca vai entender. Tá certo? E, no caso aqui, você tem, vamos dizer, uma zona de interseção entre a turma do Rockefeller e uma ala meio dissidente do comunismo internacional. Então, durante um tempo, pareceu que eles podiam apoiar essas pessoas. Foi fazer isso foi adotado nos Estados Unidos como regra oficial. Nós vamos apoiar a esquerda moderada, a esquerda iluminada, vai ser contra o sistema estalinista, etc, etc. Só para, no fim, descobrir que isso é tão estalinista quanto, e, aliás, os próprios Rockefeller então, são estalinistas também. Tá certo? Então, quer dizer, você apoia essa ala da esquerda e isso te dá uma condição de negociação com o esquema comunista. Quer dizer, ninguém, acho que nenhum desses três esquemas espera poder destruir os outros. É da natureza deles, o crescimento deles é amebiano, eles não destroem, eles engolem. Bom, existe um quarto projeto globalista que se chama projeto cristão, projeto da igreja, que é ensinar o evangelho para todo mundo. Não, mas esse não é um projeto, vamos dizer, de governo. Mas ele concorda com os outros. E frequentemente ganha. No próprio mundo islâmico está aparecendo conversão para tudo quanto é lá na China. Né? Tem um livro Christ in Beijing, Jesus in Beijing, esqueci o nome do autor. Dentro lá do Partido Comunista, alto escalão do Partido Comunista, tem gente se convertendo para tudo quanto é lá. Isso acontece, não é de hoje, porque isso é difícil de você controlar. Um amigo meu que trabalhou na embaixada em Moscou no tempo do governo do regime soviético, ele disse que na embaixada tinha, então, como em toda embaixada, tinha um funcionário da KGB. Ia lá todo dia, marcava o ponto, etc. Todo mundo sabia que era da KGB. E o cara saía ali, terminava o expediente, ele ia rezar na igreja de São Sérgio, que ele era devoto de São Sérgio. Este mesmo amigo meu me contou que ele foi ver, um dia convidaram ele para uma... cerimônia de ordenação de novos sacerdotes na Igreja Ortodoxa. Ele chegou lá e um seminário estava então ordenando 2.000 padres num dia. Isso no tempo do comunismo. Ele falou, onde que tem isso no Ocidente? Então, quer dizer, o comunismo, com toda a sua repressão, ele conseguiu menos contra o cristianismo do que, né, o regime sutilmente corruptor dos Bilderbergers e Theodor Adorno, etc, etc. Então, essa é a complexidade da situação atual. Esse é um ramo de estudo maravilhoso, tá certo? Mas tem que ser feito assim, com muita paciência. Então, o desejo de obter respostas é uma coisa inteiramente legítima, desde que você entenda, né, que a história não existe para satisfazer as suas necessidades intelectuais. Você pode querer saber alguma coisa, mas o mundo não quer que você saiba. E você vai enfrentar dificuldade para tu contá-la. Pior ainda, você entra dentro disso. Pode ter certeza que 99% das pessoas que estão escrevendo sobre isso podem ser pessoas dedicadas e sérias, mas que frequentemente não tem a retaguarda filosófica e metodológica para estudar o negócio. São jornalistas, são palpiteiros, são pessoas impressionistas, no fim das contas. Então você tem, e ao mesmo tempo, bom, eles estiveram lá, eles são testemunhas. Então você tem que aproveitar o testemunho deles, usar, mas separar criteriosamente. Cada livro disso que eu leio só me dá dor de cabeça. Porque às vezes tem 80% de informação séria e 20% de besteira, mas a besteira está tão mesclada que é difícil você separar. E mais ainda, tem as minhas besteiras pessoais, tem os meus erros pessoais, que ainda complica o negócio. Agora, tem certos pontos, vamos dizer, que você... nos quais a gente tem muita firmeza. E a coexistência desses três esquemas globalistas, para mim, é um dado elementar. Quer dizer, onde quer que você encontre o pessoal falando em governo secreto como se fosse uma coisa, o senhor está fora. Então ele está imaginando que é a ação uniforme, unilinear de um único grupo de... É o negócio do Armindo Abreu. O poder secreto, com ponto de exclamação. Ele está vendo coisas. Não existe poder secreto, existem poderes secretos. Né? E não, nenhum deles é totalmente secreto. O mais certo seria o poder confuso. E não é nem tão poderoso quanto você imagina. Porque os planos dele já deram errado tantas vezes. Né? Tem um aluno que lembrou que diz um beijinho, David Aikman. David Aikman. Como é que escreve? Eu esqueci. Aikman. É, David. Jesus in Beijing, David Aikman. É, é isso mesmo. Então vamos lá. É, Fábio MC. Você falou na 54 sobre a criação do mundo por Deus. Me ocorreu a famosa e polêmica ideia de Leibniz sobre a criação ser o melhor dos mundos possíveis. O que ele quis dizer? Oh, um momento. Leibniz não se referiu a este mundo da nossa experiência, mas o universo na sua totalidade, né? Incluindo inferno, paraíso e tudo mais. Né? Neste sentido. Hoje nós falamos do universo, nós, veja, é o que eu estava falando no começo da aula. Cada palavra nós ouvimos de acordo com a clave da ciência acadêmica moderna. E daí lemos esses autores, nem medieval, é um cara do século XVIII. Né? E você já emboca, né? A gente automaticamente já emboca o significado moderno. E daí o que ele fala fica parecendo muito esquisito, fica parecendo polêmico, mas não é nada de polêmico. Se considera o universo na sua totalidade, né? Com as várias hierarquias angélicas, o céu, etc, etc. Por isso que Deus fez e disse, Deus fez e viu que era bom. Então, inclusive, a nossa própria ideia do melhor é um elemento de dentro desse universo, ele não é de fora. Né? Quando você é capaz de olhar o universo como totalidade e julgá-lo de fora, você não pode. Então, a sua ideia do melhor é também um elemento do mesmo universo. Então, essa é uma coisa bastante simples, depois que foi explicada. Né? Quer dizer, não tem como você se colocar fora e acima do universo e julgá-lo. O seu julgamento faz parte do universo. Agora, hoje, quando nós falamos universo, nós queremos dizer uma coisa que a ciência descreve e que parece que a ciência está olhando de fora e de cima. E ela não está. Então, é uma noção coisificada de universo. Quer dizer, coisificou até o universo. Pô. Note bem que quando você percebe isso, fala, olha, né, como o Richard Dawkins, né, que diz, ah, como é que Deus faz para ler os pensamentos de todo mundo? Né? Então ele imagina que existem seres que estão pensando, né? E que eles existem autonomamente, etc, etc. E que daí vem um Deus de fora e fica ouvindo, né, na porta o que eles estão falando. A pergunta é o contrário: como poderia este indivíduo ter pensamento se não existisse pensamento no universo? Né? Daí você entende que se Deus não conhecesse os pensamentos de todo mundo, não haveria os pensamentos de todo mundo. Quando você entende, Deus fez o universo de si mesmo, ele insuflou a seu ser. Tá certo? Não é uma coisa que ele fez de fora. Né? Nós estamos nele. Então, ele não precisa ouvir os meus pensamentos, ele já os pensou antes. Né? Então, a pergunta do Dawkins é evidentemente idiota, mas criada de uma noção coisificada do universo, que é a imaginação infantil. Juliano Miller, alguns dias atrás criei um tópico no fórum intitulado Leitura Lenta em Conjunto, com a finalidade de fazer uma leitura lenta em conjunto do livro Louis Lavelle, A Presença Total. Juntando no referido tópico vários testemunhos, experiências, analogias, confissões, etc. Muito bom se as pessoas forem capazes de expressar a sua reação efetiva à leitura daquilo e não especulações em torno. Se virar um debate, uma coisa, vai perder tudo. Você precisa dizer o que realmente a coisa te evocou. Isso é difícil. Porque isso é como em... Você pergunta para a pessoa o que você sente a respeito de tal coisa? Em vez da pessoa descrever o que ela está sentindo, né, ela dá uma opinião a respeito. Quer dizer, ela elaborou em cima. Né? Então você fica sem o testemunho do fato, você fica só com as suas consequências intelectuais secundárias. Então, essa leitura lenta é boa se você conseguir expressar suas evocações, o que a coisa evocou para você, sem você querer provar nada. Né? Se entrou no negócio de provar, ó, provar é ocupação de vagabundo. Nós aqui queremos o conhecimento, a prova não. Não precisa provar nada. Né? Nós temos aqui aprender a perceber. Se você perceber um montão de coisas, ficar um sábio, você continua não podendo provar nada, porque você pode provar, vai ter que provar para os idiotas, de acordo com os critérios de entendimento deles, e você não vai. Você pode passar o resto da vida tentando demonstrar alguma coisa e não vai conseguir. Então, agora, a idolatria da prova que existe hoje é uma coisa que só serve para paralisar as mentes. Então todo mundo fica com mania de provar tudo o que está dizendo, né? Quando, na verdade, o que você pode provar é uma coisa ínfima. E você deve reservar a prova para os momentos em que isso é absolutamente necessário. Ou seja, em que. Não é possível aprender a coisa só pela intuição do próprio objeto e você vai precisar fazer construções em cima. Isso é raro. Né? Na verdade, quando você cria, vamos dizer, um meio mais ou menos homogêneo de pessoas que estão orientadas pelos mesmos ideais e sentem as mesmas coisas, querem as mesmas coisas, a comunicação é muito eficiente. E aí você não precisa provar quase nada, porque as pessoas entendem imediatamente, elas captam intuitivamente. Tá certo? E a existência de um círculo de pessoas assim é a condição sine qua non para existir alta cultura. E é este meio que nós estamos tentando formar aqui, entre pessoas que se entendam umas às outras. Se nós nos entendemos uns aos outros, se nós conseguimos comunicar a nossa experiência, nós vamos criar em torno de nós círculos de compreensão cada vez mais amplos. Mesmo que você não faça nada. Aí é como dizer, a ação de presença, quer dizer, a existência de um círculo de pessoas altamente qualificadas assim, cria uma transparência, uma comunicabilidade no meio social em torno. Pelo simples fato de elas estarem ali. Então, eu acho muito boa essa experiência. Agora, dois reparos. Primeiro, eu acho o livro Presença Total é um resumo da grande obra do Lavelle, que é A Dialética do Eterno Presente. Quatro volumes. Só que a pressão está muito mais difícil do que o livro inteiro. É normal que seja assim. O Horácio já dizia: a brevidade se opõe à clareza. Quer dizer, você escreveu tudo aqui, agora vamos compactar. Bom, compactou, mas fica meio difícil, mais difícil de entender. Então, se fosse possível fazer isto com a obra grande da Dialética do Eterno Presente, então seria mais fácil. A presença total vai levantar 1.000 questões que só serão respondidas. Agora, ler a presença total e ficar com as dúvidas também é bom, porque daí quando você for ler a obra inteira, né, aí você vai tudo se iluminar. Olha, esse livro do Eterno Presente é uma coisa assim, indescritível. Indescritível, porque o Ortega y Gasset, quando ele fala do Max Scherer, que Max Scherer vivia bêbado de evidências, tá certo? Mas eu acho que isso se aplica ainda mais ao Louis Lavelle. Ele é que te deixa bêbado de evidências, porque cada linha é auto-evidente. E note bem, ele não está tentando provar nada. Aquilo não tem a estrutura de uma demonstração, mas de uma meditação. As grandes obras filosóficas não provam nada. Você pode até tentar provar o que eles estão dizendo. Mas elas são, sobretudo, uma meditação no sentido do Hugo São Vítor. Quer dizer, você está rastreando as raízes de um pensamento, as raízes na realidade mais profunda. Então, é claro que não dá tempo de você fazer isso, que é um processo de interiorização, e ao mesmo tempo está tentando provar as coisas, que é uma exteriorização, às vezes, para um observador totalmente inepto e incapaz de compreender. Então, por isso que essa coisa que eu digo, evitem discussão, porque discussão é você entrar no negócio da prova. E a prova só complica a guerra. Nós, técnicas de prova são para comunicação com pessoas que estão entendendo mal. E isso é como dizer, um curso de retórica, que não é o curso que eu estou dando aqui. Será que pode ter algum proveito para o exercício que o senhor propôs para nós na aula 10? Pois pensei que se justamente juntássemos vários depoimentos, várias experiências, ficaria mais fácil a compreensão desse livro maravilhoso do Louis Lavelle. Claro que sim. Eu acho que você fazer, desde que cada um faça a sua leitura e depois coloque lá as suas evocações, pode enriquecer muito os outros, ajudar os caras a perceberem coisas que eles não tinham percebido imediatamente. Então, é uma grande ideia, Juliano. Vai em frente, isso é muito bom. Eu só teria escolhido outro livro, mas talvez não seja mal ter escolhido esse, porque esse é um livro que tem uma certa obscuridade que não é, frequente no livro do Louis Lavelle. Né? Caso o senhor ache válido, eu gostaria de saber se teria como o senhor comentar um trecho, um parágrafo em cada aula para assim comparar com as nossas experiências de postadas anteriormente. Ser o senhor a ponte entre o livro que está falando Lavelle e as nossas proposições. Olha, é um caso para pensar. Quer dizer, você está me convidando a reler esse livro que eu li muitos anos atrás e colocar lá as minhas considerações. Pode ser, mas acontece o seguinte, cada vez que eu leio o Louis Lavelle aparece tanta coisa, que eu mesmo não sei se eu sou capaz de expressar isso aí. Né? Olha, eu digo o seguinte, ler o Louis Lavelle é felicidade e estado puro. É uma coisa tão luminosa, tão certa, tão verdadeira. Né? Claro que também falha de vez em quando, mas a gente não pode exigir que o sujeito acerte tudo. Caso o senhor queira comentar, esses são os quatro trechos apostados no fórum. Não, eu comentaria linha por linha. Não trechos assim. Né? Ia fazer a leitura, comentário linear. Né? Talvez possamos fazer isso, mas não agora. Eu vou pensar no caso. Celina Vieira. Caro professor, não sei se é o professor aqui, mas eu gostaria de saber por que é pecado o homossexualismo. Não tenho a menor ideia, Celina. Não tenho a menor ideia. Eu, por enquanto, assim, antes de pensar por que é pecado, eu penso assim, o que é quid est? Hã? E não tenho resposta para o quid est. Porque com o nome do homossexualismo se junta tantas condutas tão imensamente diferentes e que implicam da parte da alma individual, tá certo? Imaginações tão diferentes e incompatíveis entre si que eu, sinceramente, eu não sei o que é o tal do homossexualismo. Investiguei um pouco, pensei, perguntei, li, né? Conversei com um montão de pessoa e eu só vejo confusão nesse negócio. Ninguém vai me dizer que é aquele sujeito que está ali, que está, né, fazendo operação para mudança de sexo, botando dois peitão, né, e saindo de biquíni, está fazendo a mesma coisa, né, que o outro machão peludo que vai numa sauna para encontrar outro machão peludo igual. Ninguém vai me dizer que isso é a mesma coisa. Né? Então, eu digo, eu não tenho sequer a unidade do fenômeno. Como é que eu vou saber, se eu não sei o que, que ele é, porque como é que eu vou saber por que, que é pecado? Né? A gente acredita que é, porque a igreja diz que é, mas eu não tenho a menor ideia do que isso quer dizer. Então, minha filha, eu estou pior do que você, porque nem cego em tiroteio. E, às vezes, suportar a dúvida, por anos a fio, sabe, com paciência, com doçura, com tolerância, sem exigir uma resposta imediata. Isso a pessoa tem que aprender. Agora, muitas vezes as pessoas se pegam, por exemplo, numa religião para não ter que fazer isso. Então, daí, quer dizer, você vai interpretar as coisas lá da sua maneira, tá certo? E achar que agora você está montado na fé, aí você vai virar inquisidor. Eu não recomendo que ninguém faça isso. A certeza é um objetivo altamente desejável. Era desejável e é possível, mas não a certeza sobre tudo. Então, por exemplo, vamos supor, nós queremos fazer um exame racional sério desta questão. Eu digo, leva 20 anos, Celina. Eu não tenho condição de fazer. Eu fiz uma observação aqui, outra lá, coisa solta. Então, a gente precisaria ter, sei lá, teoria completa do homossexualismo. Falar, não vai dar, nessa vida não vai dar. Desculpe, mas eu tenho outras urgências. Mas está aí uma coisa que você pode investigar. O que os outros podem investigar também. Mas façam com paciência e com doçura. Né? Sem vontade, sem aquele desejo de encontrar a resposta rápida e, sobretudo, sem o desejo de impor a sua resposta aos outros. Tem coisa que a gente impõe, sim. 2 mais 2 é 4. Mas, e tem muitas coisas no debate contemporâneo que a gente vê que a coisa é tão besteira e tanto ofensiva que você tem que impor alguma coisa. Deixa eu me contar que fizeram um debate sobre pedofilia, homossexualismo, essas coisas na televisão e chamaram lá o Reinaldo Azevedo, um padre, e uma garota de programa. Né? E estavam lá discutindo o celibato clerical. E a moça, então, do alto da sua autoridade acadêmica, proclamou que o celibato clerical foi uma coisa inventada para proteger as propriedades da igreja. Não é isso? Eu, se eu estivesse lá, eu diria o seguinte. Então, o que a senhora quer dizer é o seguinte. É que todos esses mártires se deixaram martirizar, crucificar, né, levar uma vida de renúncia e sofrimento por interesse financeiro. Ao passo que a senhora dá para todo mundo por puro amor ao próximo. É isso que a senhora quer dizer? Aí, nesse caso, você tem obrigação, quer dizer, o outro está tão fora da realidade que você tem que dizer uma coisa chocante para acordar o desgraçado. Né? Então, quer dizer, pessoa que se, quer dizer, do fundo da sua miséria se permite julgar coisas que são infinitamente superiores à imaginação dela. Né? Aí você faz uma coisa dessa, mas quando nós estamos querendo, mas note bem, aí eu não estou afirmando nada, eu estou apenas fazendo um juízo negativo quanto ao outro juízo que ela fez. Estou apenas contestando uma coisa. Né? Mas quando nós queremos, bom, nós queremos descobrir a verdade positiva sobre isso, eu digo, bom, aí leva mais tempo. Se você perguntar para mim, se eu tivesse ali, mas por que que implantaram o celibato clerical? Só que seria a minha resposta? Não sei. Eu já vi tanta discussão a respeito disso, eu não sei. E por que que nós precisamos saber tudo? Por que que nós precisamos ter resposta para tudo? Note bem, a certeza negativa, quer dizer, a impugnação de uma estupidez, você pode ter. Mesmo que você não tenha nenhuma resposta positiva. Quer dizer, é o caso de você dizer, eu não sei o que é, mas isso que você disse não é de maneira alguma. Hã? Marcelo da Silva, estava assistindo um debate no YouTube entre ateus e teístas, no qual o teísta tentava provar a existência de Deus usando o argumento aristotélico de que cada coisa criada tem um criador, assim se existe o mundo deve existir um criador, Deus. O ateu respondeu que isso não explica nada, pois então existiria o Deus do Deus, criador de Deus, e assim sucessivamente numa cadeia sem fim. Curioso, porque o raciocínio aristotélico foi feito justamente para impugnar esta ideia. Né? O que ele está dizendo é que se existe uma coisa criada, ela tem que se apoiar num incriado. Esta é a definição da coisa. Agora, se você só é capaz de conceber seres, quer dizer, que um cria o outro, então daí entrou realmente no trenzinho. Né? Deus criou Deus, foi criado por outro Deus, por outro Deus, por outro Deus, por outro Deus, não termina. Ou seja, você está projetando a causalidade natural no plano sobrenatural. Você está se mostrando incapaz de entender o que é infinito e absoluto. Então, você está projetando a sua própria incapacidade sobre a questão. É a mesma coisa da discussão do outro com o Thomas More. Quer dizer, prove que não está sonhando. Quer dizer, eu não tenho que provar nada. Você que tem que provar que o sonho é um estado ontológico. Bom, eu acho que por hoje já deu, né? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.